Atenção, seus ratos do mar. Está no ar o Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Dividindo o Mastro comigo aqui. Mastro é um negócio redondo que você pilota o navio, é isso? Não era. Esse é o Timão. É o Timão. Dividindo o Timão comigo, o Grilo. E aí, Grilo? Arr. Nosso primeiro imediato, Tomás. E aí, galera? Arr. Tomás ainda tá começando na vida de pirata, né, Tomás? É, sim, sou um recruta ainda. Grilo, por que recruta? Grilo, por que Hack dos Cast? Porque aqui é BR. Tá, e por que a gente tá falando como pirata? Porque sábado é um dia muito especial. É. 19 de setembro é o dia internacional de falar com o pirata. Nós aqui do Hack dos Cast gostamos de comemorar todo tipo de feriado de toda a religião. Toda a religião. Tá bom. E pra comemorar, então, a gente vai fazer um episódio sobre trapaças e coisas afins no Magic. É, ou seja, esse episódio inteiro é pra você aprender como não fazer as coisas. É, né? É, a gente vai dar uma, vai listar direitinho como é que faz uma carta falsa pra você não fazer. E o Tomás, grande juiz, tá aqui com a gente pra dizer o que acontece se você fizer. Eu tô de olho, Não dá pra fazer episódio sem isso. Tomás tá aqui pra explicar como é que faz pro juiz não te pegar, claramente. Oh, legal. Então, só quem quiser falar com a gente, tem feedback, é o e-mail é mtgbrpodcast, tudo junto, @gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, e agora nós temos um feed. Nós temos um feed, as pessoas estavam clamando por um feed, tivemos nas últimas semanas, pessoal reclamando, cadê o feed? E ainda mais no episódio da semana passada, acho que teve umas 7, 8 pessoas falando, pô, sem feed eu não ouço mais, eu quero um feed. Isso é chantagem emocional. É. Mas tá bom, é tudo por 2 cliques a menos, né, pra baixar o episódio. Então o feed tá lá no nosso blog do WordPress, eu vou colocar o link na descrição, mas é hackdoscast.wordpress.com, fácil. Uhum. Aí o link pro feed tá lá. Acho que você fica sabendo na hora, na tela do navegador, quando tem algum update, né? Legal, feedback tem do Juan, nosso ouvinte. Nosso ouvinte mais leal. Normal aqui desde o leal, primeiro exato. Episódio. Ele agradeceu, gostou da história de Phyrexia e falou pra gente, sugerir aí pra gente controlar um pouco mais a fase de combate, talvez colocar depois. A gente vai ver como é que faz, porque dá uma quebra de ritmo, né? Colocar o combate depois da principal. Depende muito do nosso tema, porque pelo menos eu senti assim, que semana passada ficava meio ruim a gente ir lá contar toda a história de Phyrexia e tal, aí de repente, agora vamos falar um pouquinho de torneio, né? Eu acho que, sei lá, quebraria muito o ritmo, então é por isso que a gente tirou, toda a parte sem graça do caminho pra ir mais pra parte emocionante, né? É verdade. Bom, tem gente que se interessa, né? Resultado de torneio, saber o que tá jogando, não, então dá uma sequência mais interessante. Mais considerações ou podemos desvirar? Acho que a princípio mais nada, não é? Tomás, tá desvirando? Tô já aqui, tô com a mão nos terrenos. Vamos lá, Teobaldo, manutenção. Atenção, marujos. É hora dos anúncios do capitão. Bom, Teobaldo, nosso paninauta desempregado, fazendo um bico aqui com a gente, trouxe a manutenção, notícias de Magic. Primeira coisa, a pré-release de Batalha por 100 de Cartas chegando, só falar que todo mundo vai ganhar uma caixinha, que é uma deck box dessa vez, uma deck box de verdade, decente. Decente, sim, porque acho que nos últimos tinha aquela caixinha xixelenta, né, que era meio rasinha, assim, não dava pra colocar as coisas direito, não fechava direito, né? Eu não encontrei utilidade pra essas caixinhas ainda. Eu tô com elas, mas é porque corta o coração de jogar fora, né? Você olha assim, não quero jogar fora. Pois é, mas eu não sei o que fazer também, eu tô com algumas aqui. Eu tinha pena até acumular umas 15, aí hoje eu jogo fora, né? Tomás já é mais prático. E, naturalmente, essa deck box vem com um D20 lá dentro. Claro, se você não tem D20 o suficiente, tem mais um agora. Aliás, o juiz Tomás, é recomendável usar o D20 para marcar os pontos de vida no torneio? Não. sempre que possível, você tem que usar algum método que você possa ver o histórico das mudanças de vida. No dado, um esbarrão já era todo... Nenhum histórico, né? O histórico você não tem como ver. O esbarrão você perde o dado mesmo. Já colocando à frente para os ouvintes, né? Se você estiver marcando com um dado ou esbarrar alguma coisa assim, o juiz vai se basear no seu oponente se ele estiver marcando vida no papel e lápis. Porque com certeza. É consistente, né? Sim. Então, isso não é em conta. É só for fun. Ou pra marcar marcadores de mais um, mais um em bichos extremamente grandes. Ou lealdade em algum planeswalker, né? Não sei. Carne, talvez. Nossa, é verdade, também. É. Bom, passando então para os spoilers, já que a gente começou a falar de Batalha por Zendikar, tem alguns spoilers oficiais, né, que saíram na última semana. Sim. E falar só de uma cartinha que está mais para limitado, que é a Emissária de Drana. É um vampiro, clérigo aliado, uma incolor, uma branca e uma preta, 2/2, voa. No começo da sua manutenção, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. É só para chamar a atenção dessa carta, que além de ser extremamente forte e ilimitado, é o primeiro vampiro aliado que a gente tem. Isso. Na Zendikar antiga não tinha nenhum vampiro aliado, era castas divididas, né? Clãs. É, não, era só treta, aí finalzinho lá que fizeram caquinha, né? Aí chegou na hora, agora a gente tem que deixar as diferenças de lado, porque Zendikar tá... Isso, e pelo que nós estamos vendo no nome das cartas, todo mundo hoje é aliado, né? Ou você é aliado ou você é Eldrazi. E tem algumas cartas que estão dando dica do que tá acontecendo na história, recuar para tal lugar. Ah, é um ciclo de encantamentos que vai ter, né? Que é recuar pra tal lugar. Isso. E aparentemente uma parte de Zendikar vai acabar virando prisão pros Eldrazi, mas vai ser uma prisão maior do que a antiga. É, bom, não sabemos isso ainda, né? Vamos ver como a história desenrola. Dá pra especular. Bom, tem uma carta legal aí, continuando no tema de aliados, hein, Grilo? Fala pra gente. É, Marcha da Tumba. É um feitiço, 3 incolores, uma branca e uma preta. Devolve do seu cemitério para o campo de batalha qualquer número de cartas de criatura do tipo aliado, alvo, com custo de mana convertido total igual ou inferior a 8. Então quase um Patriarch's Bidding, né? Ah, sim, que você escolhe o tipo. É verdade, eu gostei dessa carta. Raro, né? Tem que raro, ser. Claro. Tem que ser. Próxima carta é uma bem interessante pra... Lembra os comandos, né? Que a gente teve agora há pouco em Kans, que é a Expulsão Brutal. Expulsão Brutal. É 2 incolores, uma vermelha e uma azul, por uma mágica instantânea rara. Ela tem desprovido e tem escolha um ou ambos. Devolva a mágica ou criatura alvo pra mão do seu dono. E o outro modo é causa 2 pontos de dano à criatura ou planinauta alvo. Se aquela permanente seria colocada num cemitério, exília em vez disso. Ou seja, é o bebê de Vencer com Magma Jet, né? Magma Jet não, Magma Spray. É, cara, e é bom. Pena sim, que é uma carta rara, não soa muito como rara pra mim. É, isso é uma coisa que realmente acho que eu vou criticar Battle for Zendikar agora, que tá tendo muita carta rara que tem cara de incomum, sabe? Olha, que tá assim, tem uma raridade menor. Tá sim, tá cheio, né? Nesses últimos 2 dias saiu bastante carta rara, que você fala, por que isso é raro? É. Na cara que é incomum, num set mais forte, com um level mais alto, certeza que seria incomum. Mas enfim, tem uma carta com arte bonita aqui, Rede de Edros Alinhados. Fala aí, Grilo. É um artefato, 4 pra baixar. Quando entra no campo de batalha, exila todas as criaturas com poder igual ou superior a 5, até que Rede de Edros Alinhados deixe o campo de batalha. Ou seja, mais um removal que não pega nem Tassigur, nem Seed Rhino. É verdade. Eles remove tudo até que você jogue um Oblivion Ring pra todos os bichos grandes. Seria pra todos os Eldrazi, né? É, sim, em teoria, né? Que não são rebentos. É. Em homenagem ao Tomás, que joga de vermelho, adora o Mono Red. Fala a Fênix aí pra gente, Tomás. É, peraí que eu não tô com ela aberta, mas se eu não me engano ela é... Pássaro do Fogo de Aquaman. 4 manas, é isso? Isso. Isso. Ela é 3/3, voar ímpeto, 2 incolores, 2 vermelhas, né? Isso aí. Isso. E ela tem uma habilidade que é Landfall. Toda vez que você joga um terreno, você pode pagar 4 incolores e 2 vermelhas, é isso? Isso mesmo. Isso. E voltar ela do cemitério pro jogo. Perfeito. Faltou alguma coisa? Não, falta o número da carta e o nome do artista. Ah, o número de colecionador e o artista. É raro, é raridade. É mítico, né? Falei que o Tomás manja de vermelho. Uhum. É, pois é, essa Fênix é mítica e, como toda edição, tem que ter uma Fênix, né? É, e tem Fênix com cara daquelas Fênix que jogam, né? Que é uma Fênix que a condição pra voltar do campo de batalha é uma coisa que você ia fazer de qualquer jeito. Sim, por exemplo, sim. Tinha a Fênix lá da Xandra, que apesar da uma mágica sua dar dano à criatura ou pro desloque do oponente. Não. É. Uma mágica ou pelo Snow que você tem que dar dano ao oponente é a volta pra mão. Então é. E ela uma no coisa primeiro, que você vai fazer de qualquer jeito. Ela no primeiro hit é razoável, né? Cada 3/3 voa ímpeto. Então, sim, tem um drawback de atacar todo turno se estiver rápido, mas o tipo de deck que ela vai atacar todo turno se estiver rápido de qualquer jeito. Normalmente é um deck muito agressivo, né? Lá pela sexta mana não tá mais precisando disso. Na verdade, nem quer chegar na sexta mana, né? É, com certeza. Mas às vezes você floda pelo menos é algo a mais já, né? Sim. Tem uma carta agora, um counter que saiu que que lembra muito o Remove Soul, não encontrei em português, mas é... Horribly Awry. Isso, Awry. Eu não... Awry. Awry. Awry. É uma incolorum azul instantânea. É The Void. Uh-huh. É a anula mágica de criatura alvo com custo 4 ou mais. E se não, ela for anulada dessa maneira... É, 4 ou menos, desculpa. 4 ou menos. E se ela for anulada dessa maneira, exila ao invés de colocar no cemitério. Gente, em formato eterno, tirando o Tassigur, é praticamente Remove Soul, né? É, bom. Mas acho que não tem muito espaço pra essa carta mesmo assim. Eu acho que teria mais espaço no standard atual, que tem lá os... Sim. As criaturas, tipo o Raptor, essas coisas, né? Mas acho que formatos eternos é mais difícil. É, no standard é importante que ela anula o Seed Rhino, né? Que é também, sim, é claro. E com counter de 2 manas, se tiver um deck de controle aí, eu consigo ver 4 dessa carta fácil. Então, não sei, de controle. Sei, às vezes eu acho que isso pode acabar mais direcionado pro sideboard, sabe? Ah, cara, é um Remove Soul, praticamente, 4 ou menos. É, todo... sim, não, depende de como tiver a condição dos counters no standard, né? Porque às vezes você quer um hard counter e às vezes você quer deixar isso aí no side contra alguns decks que isso aí funciona melhor ou que tem cartas, criaturas boas contra você, sabe? Sim. É, eu também tô um pouco influenciado porque a gente não ganha mais counter assim ultimamente, né? Não. É, o custo dele é bem agressivo. Bom, última carta do spoiler pra gente comentar, acampamento aliado. É um terreno raro, tepa adiciona uma incolor, tepa adiciona uma de qualquer cor, que você só pode usar pra conjurar uma mágica de aliado, e uma mana vira, sacrifica, devolve o aliado, o alvo que você controla, pra mão do seu dono. Parece bem sinérgico com aliados, hein? Totalmente, né? Se tiver deck de aliados, vai 4 desse fácil, né? Porque ainda mais que terceira habilidade, você pode salvar seu aliado ou você pode abusar da mecânica de ETB dele, né? É, aliados gostam quando aliados entram em jogo, então é interessante você voltar um pra sua mão e pra baixar depois. E você também pode usar pra salvá-lo, como você falou. Gera mana de qualquer cor pra baixar os aliados, né? É, então um bom fixing já. Bem interessante. Então forçando aí um deck de aliado. Aliás, a mecânica dos aliados, né, ela foi... reunir, né? Ela foi feita de uma maneira que você não tá mais preso só a um deck de aliados, né? É. Você tem uns 4 ou 5 com essa mecânica, o resto do deck de criaturas é suficiente pra tirar valor do efeito, porque eles também são, o custo deles, né, é justo. Sim. Aí já ajuda bastante, né? Que aí, vou fazer um deck agressivo, mas esse aliado aqui é bom, né? Então, só de você colocar ele já faz muita coisa, porque aí, às vezes, só de fazer ele, você já dá o bônus até o fim do turno, né? Então, às vezes, só isso já vai ser o suficiente pra você... Porque agora, as habilidades dos aliados estão todas as criaturas, não só os aliados. Sim. É, desse podcast pro próximo, nós teremos o spoiler completo, aí veremos se aliados vai ser uma coisa pra T2 mesmo, ou só pra limitado. Bom, última coisa então, uma notícia do Magic Online. A Community Cup vai começar nesse sábado, 6:30 da manhã, no horário do Brasil. Então todo mundo acordando cedinho pra Nem Twitch. Sábado é sagrado, né, pra dormir até tarde. O Cubo Legacy vai voltar no dia 23. Pra quem não sabe, o Cubo Legacy é que nem o Power Cube, só que sem graça. Com a volta do Cubo Legacy, o dinheiro do Grilo vai embora também. Eu não sei, faz tempo que eu não jogo no Cubo, viu? Mas tava pensando em jogar nesse. Lógico, você e todo mundo curte mais o Cubo com poder, né? O Holiday Cube, né? É claro, né? É mais divertido. Fazer o quê, né? E a última coisa, então, os qualifiers para PTQ começam amanhã no Magic Online. Serão 2 qualifiers dobrados dessa vez, um Modern e um selado de Magic Origins. Então, quem quiser ir para um Pro Tour, tem que começar nesses qualifiers. Bom, vou deixar o resto das notícias do Magic Online, mas essas foram as mais importantes. Vou deixar nas notas do show. Mais alguma notícia? Acho que não. O senhor Marco Água Rosa esteve de ressaca da PAX, sei lá, não escreveu muita coisa. Eu não sei, que semana de pré-release as únicas notícias são os spoilers, né? É, o pessoal usa muito tempo nos spoilers. A gente chegou a falar qual vai ser a premiação do Community Cup? Não. Ah, putz, eu não tenho nenhum link aberto. Eu lembro que se o time da Wizards ganhar, todo mundo que logou no Magic Online vai ganhar um Drawing Sorrow. Tá. Todo mundo que logou no Magic Online naquele dia? Não sei, tem uma data específica, mas não lembro qual é. Mas agora, se a comunidade ganhar, vai ser umas cartas bem legais aqui. Me dá um segundo pra ver se eu encontro. Eu já tô aberto aqui. Bom, tem 5 terrenos básicos. Full Art, né? Então, isso que eu ia falar. O que não seria tão impressionante, só que eles são os terrenos de Unglid, né? Unhinged. Unhinged, a arte é mais nova. Todos do John Avon, lindos, Full Art. E a Thalia. A Thalia Promo. Thalia, guardiã de Traben. Sim, esses terrenos aí, eles, toda a comunidade ganharia um set normal ou um set foil. Ou um foil normal ou um foil, não lembro. E basta, deixa eu ver, acho que basta estar logado. Uhum. Você não precisa fazer nada especial, só dar os caras. Então não esqueça de ligar o Magic Online só naquele dia. Isso. Muito bem, Marujos. Vamos para a fase de compra? Vamos. Vamos pilhar alguns tesouros. Vamos lá, vem Teobaldo. Mapas, baús, joias e cartas míticas. Fase de pilhagem. Aqui no Pirata Cast. Bom, aqui na nossa fase de pilhagem, preços de cartas. Olha, tem duas cartas tipo 2 que subiram essa semana. E lógico, uma delas é Hardened Scales. Como é que é em português mesmo? Escamas? Escamas endurecidas, eu acho. É aquele encantamento verde de Dragons. De Dragões de Tarkir. É de uma mana, e toda vez que um mais um for colocado numa criatura, se você põe um a mais. Aquele número mais um, Isso. E isso aí tá interessante porque tem muita coisa mexendo com o marcador em Batalha por Zendikar, né? Faz sentido. E também, a habilidade de Landfall, né? Que toda vez que o terreno entra, ganha um marcador mais um, mais um. Tem pelo menos duas criaturas com essa habilidade, eu acho. E é uma mana só, né? O pessoal tá começando a testar decks com esse tipo de mecânica. Então isso causa especulação e a carta sobe. Subiu 20%, tá em média 2,50. 2 dólares e 50. Uhum. E a colmeia de... É colmeia de Fractius. É o terreno de M15 de Fractius. Subiu 22%, tá 4,20 em média. Apareceu lá o deck Modern, né? Então já viu, né? Então diferente da primeira carta, essa aqui é a demanda de Modern, né? Uhum. E é um terreno interessante, era mana de qualquer cor pra baixar Fractius. Então se tem isso e Caverna das Almas, pronto, né? Já tem 8 terrenos de base bem legal. Falando em Modern, sabe qual foi a carta que percentualmente mais subiu? Lá vem. Lantern of Insight. Nossa! Está a 4 dólares e 75 totalmente, porque o deck o Lantern Control ganhou um Grand Prix de Oklahoma City. A gente já falou de um deck desse, né, numa outra semana. Sim, a gente falou. A gente até fez graça, né? Não, só mesmo porque ninguém tava esperando. É uma incomum de quase 5 dólares. Uma mana pra baixar, cada jogador joga com topo revelado, você vira, sacrifica ela e o jogador Ava embaralha seu Grimório. É que isso saiu em Quinta Aurora, né? Ah, não tem reprint, é por isso. Não tem reprint. Que nem o certo Serão Vigilantes, que também só saiu em Quinta Aurora. Ah, sim. Ó, lembra que na semana passada a gente falou de um Fractius vermelho? Que lembrava sim, o Sad Troll. Sad Sliver. Isso, ele. Parece que todo mundo encontrou um perdido lá na caixa de sapato, pôs à venda e ele caiu 30%. Uhum. Então, ele tá valendo em média 8,30. Uhum. Cacetado. Bom, muito bem, esses foram os movers. Eu pensei que ia mexer mais coisa em tipo 2, mas deve acontecer bastante na próxima semana, né, Grilo? Uhum. Por causa do spoiler completo. Né? Quando sair tudo, aí já vai começar a ter muito mais especulação, né? Isso. Bom, então, agora vamos chamar o Teobaldo pra trocar de fase. Venha, Teobaldo. As armas. Quero todos os homens e mulheres deste navio no deck. Agora é hora do combate. Bom, aqui na fase de combate, vamos falar dos resultados dos principais torneios. Eu sei que teve bastante torneio do circuito Liga Magic, mas até por esse fato, né, Guilherme, não dá pra falar de cada um. Os torneios da Liga Magic, do circuito Liga Magic, tem um final grande, mas no geral são tipo torneios pequenos, sabe? Ah, sim. É que tem muitos, né, às vezes no mesmo dia. Muitos, muitíssimos. Vamos falar do GP Oklahoma, que aconteceu? Oh, claro, com prazer. Foi um GP Modern, quem ganhou foi Zach Elsick, controlando o Lantern Control. Isso. O deck de Lanterna foi campeão do GP. Ó, eu vi essa final e foi de contar, viu? Game 1 e Game 3, ele só ficou... Ele deu lockdown no cara que tava de Twin, viu? O cara de Twin não tava conseguindo fazer nada, porque o Zac... O nome dele é Zac? Zac. Zac, ele tava com, tipo, dois ou três pontes traiçoeiras. É. E ele tava totalmente controlando o draw dele, sabe? Aí, às vezes aparecia rancor antigo, mas aí é só mandar pro cemitério e ele também tava com o Graf Digger's Case, o jaw do escavador de túmulos em campo, né? Então tá. O cara não conseguia fazer nada, não conseguia atacar nem nada, sabe? Só pra dar então uma descrição desse deck, só tem três criaturas, que é a Spellskite, né? Uhum. E o deck não é pra matar com criatura, ele é pra fazer jogar 53 turnos, né? E matar o oponente por deck. Mata por deck, não. É ou Mila ou ganha com uma Magibomba de Pirita, que o deck também roda duas ruínas da academia. Isso, aí fica dando 2 de dano e voltando pro topo. E é uma maneira também do próprio deck não perder por Grimório. Né? Isso. Fora isso, o deck adora tirar a mão do oponente, porque tem 4 Inquisição de Kozilek, tem 2 Toph Seas. Uhum. Né? Tá cheio de carta de impedir o oponente de jogar, Agulha Medular. Tem 4 Ponte Traiçoeira. Pra quem não lembra, Ponte Traiçoeira é um artefato de 3 manas. E tem cada criatura que tiver poder maior do que o número de cartas na sua mão, não pode atacar. Inclusive, se não me engano, no Game 2, o segundo lugar, que é o Brian Baldwin. O BBD, ele só ganhou porque ele conseguiu resolver um Keranos. Uau! Mas no Game 3, o Zeke já tava controlando, ele já viu o Keranos lá no topo e não, isso aí vai pro cemitério direto, sabe? Nossa, esse deck é lock down. Usa Go Colors Bell, né? Sim. Sabe aquela... Lembra da sua época de draft de Innistrad, que você pegou essa carta e falou, nossa, que porcaria, e jogou fora? Peguei de 14º pick, né? Essa carta mesmo, lembra dela? A primeira vez que eu ouvi falar desse deck, eu achei que fosse lanterna da Lanterna Cromática. Eu também. Nossa, eu pensei, ela também como é desse. Eu também pensei que sei lá, deve ser um Favicolor, coisa assim. Em português, a Lanterna da Improvisão. Isso. Nossa, mas olhando assim no vácuo, a carta é muito ruim. Sim. É muito ruim mesmo. Não, foi tipo uma super criatividade conseguir trabalhar com essa carta, né? Com certeza. O cara olhou essa carta pro cara e pensou, nossa, e se eu escolher o que é que meu oponente compra e o que ele não compra, né? Partiu disso. Só pra esclarecer uma coisa, já que você viu a final, Grilo, é um deck que enrola bastante, como se fosse um Mirror Match de milagres? Opa, com certeza, cara. O cara te dá lockdown e senta e espera até morrer, sabe? Não, sim, mas assim, ele fica no mesmo turno jogando muito, pensando muito. Não, é só, não precisa pensar no nada, é só, o cara só não te deixa jogar. Tá, o jogo é mais dinâmico, apesar de você não jogar direito, mas ele acaba sendo mais dinâmico. Eu não diria dinâmico, é assim, o jogador Lantern Control é o ativo porque ele não te deixa fazer nada. Ah, então, e você é o passivo porque você não faz nada. Você compra provavelmente o que ele quer, né? Porque ele vai tombando seu Grimório e você compra o terreno, baixa o terreno e passa. E fica nesse passa. Só que fica assim. não fica coisa de 5, 10 minutos no mesmo turno, pelo menos. Não. Alguma coisa acontece, nem que seja você comprar uma carta, o seu 20º terreno, mas acontece coisas. Sim, acontece, né? Mas o tempo vai passando as coisas que vão acontecendo, vão ficando cada vez mais irrelevantes, né? Porque o cara tá, sei lá, com 3 pontos de traçoeira, tá com os sinos em jogo, sabe? Aí... Você sabe uma criatura que tá no Modern que passa pela ponte de traçoeira? Ah, mas ela morre pra mais de bomba. É o Hierarca Nobre. Eu também pensei isso. Se essa Lantern Control aqui pegar um Affinity, o Affinity pode bater Cornitóptero e Signal Pest. Ah, é verdade. Aliás, eu conheço o caso de Affinity que vence jogo sem Affinity. Affinity atualmente é opcional no deck de Affinity. Acho que a única carta que ainda estão usando é Thoughtcast, né? Não tem mais nada. E às vezes depende do metagame, às vezes as pessoas não usam, às vezes elas preferem usar o Galvanic Blast. Infect também, esse deck pode perder de Infect, se só depender da ponte traiçoeira, porque o Infect tá rodando Hierarca agora, né? Sim. Essa carta é muito forte. Bom, segundo lugar, Brian Baldwin. Foi de Twin. Certo? Onde Twin? Alguma coisa muito diferente. Deixa eu ver. Vendilion, Exarca, Twin. Deck de Elfos foi interessante até. Deck de Elfos? Sim. Fez top 4. Fez top 4. Tem o Elfo novo de 3 manas que é preto também? Não, sim, acho que sim. Tô vendo aqui no main deck, não. Não. Mas tem. Então devo ter visto em alguma outra partida que. Eu vi em alguma partida que estavam usando essa carta. Mas tem 4 Elite de Duen. Eu acho que, na verdade, foi no Standard. Porque eu tava, tipo, alternando entre ver o GP e o Star City. Tá. Acho que foi no Standard. Mas tem 4 Elite de Duinen aqui. Que claro, é o Elfinho em comum. É ótimo valor, né? Duas manas, 2-2 e põe um elfo. Então é 2 elfos por 2 manas. O Arquidruida Elfo e o Druida da Herança. Né? Aí você tá ganhando 2 elfos pelo preço de 1, aí é ótimo. E tem 34 elfos, 4 companhia agrupada, lógico, né? Companhia obrigatória nesses decks elfos, barra fractals. E... olha, tem 4, tem 3 guiar o estouro aqui. Uhum. Rapaz, eu gostava dessa carta. E uma carta que eu não vi há bastante tempo no sideboard 2, Colosso Camaleão. Ah! Esse é clássico da época de Morning Tide, hein? Eu acho que esse Colosso põe o Tassigur e o Sigil Rhino no chão, viu? Uhum. Não é? É claro, né? Especialmente quando você tem mana infinita. Se o oponente só tiver Dismember e Go for the Throat e os Sigil Rhinos da vida pra defender, já era. É que realmente Color Camaleão tá muito bem ambientado, né? Você pega os removals, o que tem de removal no mod? Bolt, Terminate, Dismember. F ele não aguenta, né? Mas todo o resto ele aguenta. Pois é, mas esse deck também tem Spellskite. Então. Bom, top 4 também teve um Affinity. Sim. Sempre. Que tipo de Affinity é esse? Deixa eu ver. Vai Supervisor de Aço. Vai Ornitóptero, Maymite. Tá. É, normal. Que a gente conhece, é. Nada demais. Ah, vai dois. Fazendo o Hangarback Volker. É, dois Hangarback. É, mas Hangarback no Affinity é meio que no-brainer, né? É, desespera que use. Bom, top 8, o que que teve? Teve um deck vermelho rápido. Tomás, você vai gostar desse aqui. Lembra do diabo da discórdia? Não, não é o nosso amigo Teobaldo. Qual que é esse? É o Vexing Devil? Isso, uma mana 4/3. É. O diabinho da discórdia, que o pessoal não sabia dizer por muito tempo se era bom ou não. É uma coisa engraçada, porque no suíço, o Lantern Control perder especificamente para esse jogador com esse deck. Ah, é? Top 8, o deck de Lantern Control conseguiu resolver Gotícula de Sol e ganhou só nisso. Gotícula de Sol. Tipo de sabe o que é? Lembra do seu Deftir de Mirrodin, que é aquela carta em comum que você falou, nossa, que bosta, jogou fora? Cara, o que é isso? Gutico, então, isso. Gutico é o artefato, acho que custa duas manas. Ah, é duas manas. Quando você toma dano, isso, põe aquela quantidade, e aí no início de cada manutenção você pode remover um marcador pra ganhar de vida. Isso. O deck de lanterna é bom pra ficar enrolando, então, beleza, uh-huh. Você toma um de dano, eu vou ganhando aos poucos aqui. Nossa, perfeito pra enrolar, hein? Uhum. Bom, também no top 8, Bloom Titan. Porque... Bloom Titan. Bloom Titan. Olha, esse tem uma Drumoca. Mas no geral... É essa versão que usa Hive Mind como incondition alternativa. Ah, tá. É, a normal já usava, né? Mas não tinha Drumoca a última vez que eu vi. Às vezes não usa. Às vezes você vê uma lista que é só... O plano é só fazer a tinta primordial rápido mesmo. Ok. Top 8 ainda, Merfolk. Merfolk, tinha uma carta aqui. Ah, duas imagens fantasmal, é isso que eu queria falar. Não, mas fazia tempo que não via. Imagem fantasmal é meio que padrão em deck de Merfolk, só fazia tempo que as pessoas não usavam por alguma razão. É mais um Lord ou um Mestre das Ondas, né? Que é assustador por duas manas. Uhum. Então é muito valor mesmo. E finalmente um deck que a gente não via faz tempo, que é o Scape Shift. Scape Shift, tem uma novidade nesse Scape Shift? Deixa eu ver. Tá. Acho que não. Não, é basicão. Coisa de sempre, né? Caramba, então esse top 8 foi bem diverso, hein? Uhum. Só que teve Scape Shift, é um combo, né? Bloom Titan, praticamente um combo também. O que mais? Twin, é um combo, só que vence sem combo. E o Lanterna, que não é combo. Ah, tá, teve bem. O Paul Ritzel fez top 8 com o Merfolk, a gente esqueceu de falar. E o Brad Nelson, que é outro jogador famoso, fez décimo lugar com o Jund. Ele foi pra um deck mais estável. Bom, legal. Bem legal o resultado desse torneio. Teve torneio da Star City Games também. Teve um tipo 2. E 450 pessoas jogaram tipo 2 da Star City. Foi em Rochester. Quem venceu? Esper Dragons. Control, ou Esper Dragons. É, eu sei que tava com saudade. Tem o Silungar velho, o Silungar novo. Tem o Jutai. Uhum. E o Jace que tá jogando bastante. Uhum. Cara, impressionante. O mínimo do Jace aqui na Liga Magic é R$135. Ai. Segundo lugar, então. Não vale tudo isso, não. Você ainda tá achando que vai baixar. E vai baixar, viu? Não, cara. Eu abro mão de dizer quando eu falei que ele não jogava nada, mas ainda tá caro demais, cara. Mas tem uma coisa aí, que a gente acho que ficou um pouquinho mal acostumado com os preços em Cans, porque Cans foi muito aberto, por causa das Fatlands, né? Ah, sim, Sigil Rhino, que tá em todo lugar, custa o quê? $4? $5? Uhum. Mas não dá pra achar que vai ser a mesma coisa com todos os sets daqui pra frente, né? Talvez Batalha por Zendikar também tenha algo do tipo, mas Origins não. Origins não vai ser nem de perto tão aberto quanto Batalha. Então isso vai puxar as cartas altas. Isso é verdade. Vai manter as cartas altas, né? Se elas jogarem. É. Bom, segundo lugar desse torneio tipo 2 foi Jeskai Midrange. com também o Jutai, o dragão 5 manas, porque 4 Jace também. Uhum. O que mais? Olha, tem o Rebel Master, ah, tem o Ginete de, Mantideu. No geral, suspeito de sempre, né? Ah, Jeskai Midrange. É, Jeskai tá dando uma... Tá dando uma revirada, né? Tá voltando a jogar um pouquinho. Legal que nesse top 8 não tem apenas decks de 3 manas, né? No top 4 tem, ó. O terceiro lugar é Esper Dragons. Esper Dragões que depende de Jutai e Silungar, a duplinha. O resto é controle. Tá. Quarto lugar, Abyssal Midrange. Abyssal Midrange com Anafenza, com Caminhante, ou Hangarback, pra quem não sabe. Freeze Manlion. Abyssal tem várias opções, né, cara? Uhum. Mas a gente vê 3 Abyssal Midrange nesse top 8 aqui. Todos, pelo que eu tô vendo. Depois uma coisa nova, o W Control. O W Control. Que acho que tá se assentando de algum jeito, né? Usar 4 comandos de área de Jujutai. Até que tá sendo eficiente o comando de Jujutai. Eu vi essa partida, realmente ajudou muito. Porque assim, o deck usa 4 Jace no main deck, comando de Jujutai fica muito melhor desse jeito, sabe? Aliás, o deck só usa 4 Jace de criatura, né? É, que realmente fica mais eficiente, porque se anula alguma coisa, e volta o Jace agora. Ah, sim. É só anula e compra carta, sei lá. Usa um Ugin só. Uhum. É, não precisa mais que isso. Ah, no geral. E a novidade também, White Winnie. White fez Winnie. Top 8. E é claro. Há tempos, né? Não se via, porque White Winnie no geral não é um deck que era mais nos tempos antigos, né? E usa o Kitten? Deixa eu ver. Ah, usa dois Kitten. Claro, Kitten, usa dois. Usa 4 Cavaleiro da Orquídea Branca. Ah, lógico, 3 Rengar Backwalker. Pois é. Essa carta tá em todo lugar, impressionante. Bom, o que mais tinha nesse deck de interessante? Ah, Elspeth. É, não é tão agro, não é tão Winnie assim, né? Você tá usando. Acho que seria mais certo chamar de White Devotion. É, acho tem mais cara disso. É, tem a Roca também de 5 manos. Vocês acham que essa Roca vai jogar depois que tiver rotação? Não sei. Não sei, ela jogou mais quando eu tinha lançado o Kans, né? Agora tá tipo, deu uma boa queda, sabe? Pois é, teve uma especulação quando ela foi lançada, o preço tava lá em cima, pô, e a carta assim, no vácuo ela é boa. Aliás, isso tá virando um tema recorrente, a Wizards tentar reinventar o Broodmeat Dragon, né? Agora fez a roca do voo duplo e agora em Battle for Zendikar vai ter o Eldrazi que faz outro Eldrazi. É, não adianta, tem que reinventar também o contexto do Broodmeat Dragon. Uhum. Uma vez perguntaram pro Patrick Shaping, se você tivesse uma mão com duas florestas, duas montanhas e dois pântanos, eu, Broodmeat Dragon, você equiparia ou moligaria? Olha, eu que pariu, ele falou, eu que parei uma mão com 5 planícies e um pântano e o dragão. Porque era o formato mesmo. Dava pra ir. Tudo bem, exagerou um pouco, mas. Bom, também nesse mesmo Star City de Worcester teve um torneio de 170 pessoas que foi Legacy. E quem venceu? Quem venceu, eu não sei, não tô com eu tô aqui com a lista aberta e foi Terrenos. Lands. Na verdade, foi um deck de Lands com 30 terrenos. Acho que é um pouquinho menos do que a gente tá acostumado, não? Deixa eu ver. Mas tem a lista básica que a gente já conhece. Tem Exploração, Elo de Mana, Rotação de Culturas, Mox Diamante, isso aí, Gamble. Segundo lugar, Merfolk. Olha, Merfolk dobradinha nesse Star City. Lógico, não é a mesma lista que a gente viu no Modern, né? É uma lista muito mais parruda. Olha, tem dois Desfazer o Dia, cara. Sério? Sim, dois Days Undoing. Quem diria? Quem diria? Esse deck. Como é? Lógico, ele tira valor com o Frasco do Éter. Força de vontade pra anular no turno do oponente. Nossa, mas legal ver essa carta jogando no Legacy. Bom, terceiro lugar, top 4, Milagres. Milagres, O R Delver depois, o WR Control, o Jeskai Control, que tem cara de... Não, o Jeskai Control. Grixis Pyromancer, Storm, é nada de realmente especial, né? Ok, não mesmo. Aliás, vocês ouviram falar de um deck de combo, agora que a gente já chega no fim dessa fase? É um deck de combo Modern, que usa aquele ursão, o Woodland Bellower. É o que o Travis Vu fez? Não, eu assisti esse vídeo que ele fez. Daqui um pouquinho hilário. Mas tem um esquema de combo que dá pra fazer com esse Bellower, que é com a Trap. É a Trap verde, a Summoning Trap. Você joga por 0 mana se você teve alguma mágica anulada nesse turno. Né? Eu li a respeito, ou ouvi, não lembro, de um sujeito que venceu no segundo turno. A sequência de jogo foi a seguinte: primeiro turno, mana elfo. Segundo turno, um bicho de 3 manas, que foi anulado. Já que o bicho foi anulado, ele castou a trap por 0 mana. Na trap, ele pegou o ursão. Esse ursão, quando entra em jogo, pega um bicho verde de custo 3 ou menos. Então, ele pegou Eternal Witness. Aí a Witness traz de volta pra mão a trap. Summoning trap. Isso. Ah, aí, então ele pode fazer de novo por custo 0, é isso, isso, né? Aí ele fez a trap de novo, e nessa segunda vez que ele usou a trap, ele pode encontrar ou o... como é que é o nome? Zealous Conscripts, que é o vermelho lá que tem ímpeto e desvira uma coisa, você ganha controle da coisa no final do turno. Ou outra Witness, pra voltar a trap de novo, ou o Woodland Bellower, ou a Phantasmal Image. Enfim, ele vai fazendo esse loop até encontrar o Kikijik e ter também na mesa os Zealous Conscripts. Então dessa maneira ele comba e vence o jogo no segundo turno. Putz. Ah, mas ele precisa que anule uma mágica dele, né? Necessita que ele anule a mágica dele, porque ele vai ter que castar essa trap diversas vezes. Esse deck pelo menos já dá pra saber, dá pra dizer que não é quebrado, né? Porque Ele só consegue combar de um jeito reativo. Sim, sim, sim. Mas é muito legal ver alguém. Eu queria ter visto isso aí acontecendo, cara. É muito legal. O cara vai à loucura, né? É. Bom, muito bem. Preparados pra fazer principal, Marujos? Ah, vamos que vamos. Subam na rampa que o Teobaldo vem aí com a espada. Empurrar vocês pra pular. Vamos lá. Vamos caminhar na prancha. Esta bandeira não tá de brincadeira. Aqui é caveira. Preto e vermelho, as cores BR. Rápidos, o podcast pirata. Legal. A fase principal, trapaças hoje, já que é o dia internacional de falar com piratas. Se você está escutando isso antes do dia, guarde para escutar no dia. Se você está escutando no futuro, espere até o dia do ano que vem. Então. 19 de setembro, não se esqueça. E fale como pirata. Muito bem, trapaças. Temos aqui o Juiz Tomasa. Trapaças. É natural no Magic ter trapaças? Pela experiência de vocês. Então, acho que é meio natural em qualquer jogo, assim. Um pouquinho, pelo menos. Sempre vai ter. Mas a gente tá vendo cada vez menos, né? Sei lá, parece que tá tendo... Os jogadores estão prendendo, sei lá, não é o jogo. Ou estão roubando menos, ou estão roubando melhor, né? É uma das duas. Eu prefiro acreditar que estão roubando menos, mas a gente tem que acreditar um pouco que eles também estão roubando melhor, tem que ser um pouco mais confiante. Sempre ficar de olho, né? Sim, a gente vê que até surgiu o Magic Online, a gente estava meio que preso ao Magic de papel, né? Então, quem dominava muito a manipulação das cartas, quem tinha cartas falsificadas, acabava tendo uma certa vantagem, acabava sabendo tirar proveito disso, né? Hoje que a informação está muito mais abrangente, qualquer lugar que você... Qualquer pesquisa que você faça no Google, você encontra diversas maneiras de identificar cartas falsas. E agora tem os grandes torneios, né? São filmados, tem screen. Você inclusive acaba pegando certos hábitos de quem faz trapaças e consegue identificar. E para quem não acompanha os torneios ao vivo, sim, tem gente que rouba na cara dura quando tá sendo filmado. Sim, sim, tem alguns casos famosos. Quer começar com os causos, Guilu? Acho que só vou começar por um recente, né, que me lembrou lembrou imediatamente. Que eu não lembro do torneio, mas acho que foi esse ano. Que era standard, né, o sujeito lá tava jogando Jasper Dragons. Ele faz um Mass Removal, aí enquanto o oponente tava recolhendo as criaturas pra colocar no cemitério, ele nada discretamente pega uma Skyland e coloca na mão. Ele pega do cemitério ou do Grimório? Não, ele pega do campo de batalha. Do campo de batalha, simplesmente. Ele pega e põe na mão. Aí ele faz de novo, dá Scry 1, manda a carta pro fundo, aí ativa Narset, revela o topo e não é criatura. E põe na mão, sabe? Mas, cara, foi tipo, tão descarado que eu não sei como ele teve audácia, sabe? Ficava muito óbvio na câmera que ele tava fazendo isso, sabe? Eu sei, Grilo, como. Eu percebo, principalmente em limitado, jogando esses pré-releases, você não conhece direito as cartas. Você tá sempre lendo as cartas e relendo. Não, muitas vezes, no turno do oponente, enquanto ele faz as coisas dele, você tá preocupado com o seu turno. Você tá olhando pra sua mão e pensando isso. No que você vai fazer. E aí então, surge a oportunidade de ele bypassar, né, algumas regras. De isso, ele gerar mana que não existe. Então, justamente, né, que ele aproveitou lá que o oponente tava distraído, recolhendo um monte de coisa no campo de batalha, né, tava meio confuso o negócio. Isso. Ele foi lá e colocou na mão e o oponente não notou, né, só que o problema é que quando você via na filmagem, ficava bem na cara, sabe? Você via ele claramente pegando a carta e colocando na mão. É, pra evitar... Casos, de... acho que é um cara que já tá, eu acho que ele acostuma a roubar sempre, assim, aí virou uma coisa meio natural, ele não pensou, tipo, porque eu, putz, acho que essa é a minha saída pro jogo, vou ter que roubar. Uma coisa que ele, tipo, já deve fazer consistentemente, e ele nem precisa, tipo, nem relacionou que ele tava na stream. Roubar virou um reflexo essa altura, né? Mas existe punição e até banimento dos torneios oficiais de Magic, pra quem é pego fazendo isso, né? É, inclusive esse cara foi banido, só que parece que ele já foi desbanido. É, não foi muito tempo, acho que foi coisa de 6 meses, mais ou menos, não foi tanto tempo assim, não. Eu acho que ele recorreu, na verdade, ele foi atrás e tiraram o ban dele, sei lá. Como? Ah, sem querer eu coloquei o terreno de volta na minha mão. Bem, isso aí já não é com a gente. É, eu acho que o único caso que nós conhecemos de lifetime ban mesmo é do sujeito que cumpriu pena por assédio sexual. É, sim, mas existem outros casos de lifetime ban. Ah, tem? Um famoso. Se você olhar no site, tem muita gente. É, você pega os lá que o ban acaba em 2100 ou no ano 9999. Eu lembro que teve um caso que era tipo uma gangue que roubava carta, sabe? Ia no torneio e roubava a mochila. Nossa, cara, que tenso. Aí eles tomaram um lifetime ban até o ano 9999. Tanto que você vê lá no, na tabelinha lá de ban, você vê que eles foram todos banidos no mesmo torneio. Mas nesse caso é literalmente roubar, né, Grilo? Se tiver flagrante na hora, conseguir pegar os caras, segurar os caras na loja, pode chamar a polícia, tem testemunha, faz o BL, o cara vai responder. É, sim, mas... Ah, o cara foi pegou em flagrante, além do sistema de justiça, você nunca mais vai jogar Magic, obrigado, nunca mais volte, vai embora. Sim. Eu tô com um arquivo aqui aberto que você me passou, tem 22 páginas, é o manual de procedimento para infrações, né? Para como os juízes devem proceder ao identificar certas infrações. Certas infrações. Isso me faz relembrar uma... Acho que a gente chegou a discutir no cast, inclusive, o que aconteceu uma vez lá de que resolveram errado a habilidade do Ajani e colocou uma carta na mão sem se revelar o que era. Sim, né? Foi o Patrick Shaping. O pessoal falando, ele não roubou, não precisava dar game loss. Gente, só lembrando de novo, se ele tomou game loss é porque ninguém acha que ele roubou. Se alguém acha que ele roubou, DQ vai embora sem prêmio, sai daqui, sabe? Ah, sim, é diferente, né? E assim, existe um guia dizendo o que acontece com cada jogador dependendo do que ele fizer deixar de fazer. Não dá pra passar desse guia. Tem algumas coisas que são subjetivas aqui, né? Que depende muito do juiz que tá olhando na hora. Então, já que a gente trouxe um juiz ativo aqui pra gente, Tomás, você quer nos explicar cada uma das infrações que levam a uma desqualificação? Sim, deixa eu abrir o IPG aqui. IPG é esse documento que o MP falou. Tem uma que vem antes do warning, que é o caution. Acho que extinguido no caution, né? Isso. Não existe mais. Sim. Se eu não me engano, na versão mais recente do IPG não existe mais caution. Nossa, essa versão aqui é de março desse ano. E tem uma mais recente ainda. Eles atualizam toda vez que sai uma coleção. Tipo, eu joguei lá no Google IPG 2015, eu peguei esse aí. Então a coisa mais barata, né? A chamada mais barata que você pode ter é o warning. Uhum. Então, ainda existe, pseudo existe o caution, que é o aviso, ele não é uma penalidade mais oficial, você simplesmente dá um toque pro jogador, você não anota isso em nenhum lugar. Tá, mas você como juiz, você tem que fazer um relatório depois, explicar, que ter um número de cautions que teve? Inclusive é por isso que não é mais oficial, né, porque se dá o caution e não anota nem nada, então pra que, deixar algum nível de... como algum nível de penalidade. Ah, sim. Óbvio, sim. Sabe? Não tem porquê. Até porque você vai chegar no jogador, eu tô te dando um aviso, tá? Um aviso, tá? E... você não vai receber nenhum tipo de penalidade, eu não vou anotar nada no seu slip nem nada, eu só tô te dando um aviso amigo. Joinha, juiz. Sabe? Então é o warning, a primeira penalidade. Qual é o caso de acontecer um warning? Então, o warning é a penalidade mais leve. Então, a maioria dos erros de torneio, você vai... vão causar um warning. Por exemplo, o cara conjurou uma cólera de Deus pagando 4 manas verdes. Uma coisa desse jeito. Okay. Então, ou, por exemplo, se o cara fez isso e o oponente não percebeu a tempo suficiente, isso vai gerar um warning pra cada um, porque o oponente também é responsável por manter o estado do jogo. Ah, então quem for quem passar despercebido por essas coisas vai ter que tomar penalidade também. Penalidade diferente, né? Mas... quem tiver distraído também. E isso é uma dica pra todo mundo, né? Acho que a gente vai falar um pouco depois sobre como prevenir, mas uma das principais coisas é preste atenção no seu oponente. Preste atenção como ele tá jogando, que terrenos ele tá virando, o que ele tá fazendo, quantas cartas ele tem na mão. Tanto é pra se proteger dessas jogadas erradas dele, que podem te gerar uma penalidade, como pra se proteger no caso de ele tentar roubar. E o warning, Tomás, tem um caso de você tomar mais de um, né? O que que acontece? Exato. Então, depende do tipo do erro. Existem três categorias grandes de erro, né? O primeiro são os erros de jogo. E aí tem várias subcategorias. Por exemplo, tem violação das regras do jogo, tem olhar cards extras, tudo isso são erros de jogo. E aí três warnings na mesma subcategoria de erro de jogo viram um game loss. Isso. Okay. Então, é raro acontecer de o cara tomar o terceiro na mesma categoria, no mesmo torneio. Então... só que se for um erro de torneio, que aí, por exemplo, slow play, né, o jogo lento, isso é um erro de torneio. Aí ao invés de ser 3, precisa de 2 para ser um game loss. Então esse é mais comum que vire. Que outros erros de torneio você pode dar exemplo? Não embaralhar o suficiente, na verdade, né? Esse é bem raro de acontecer. Ou falha de comunicação, penalidade que chama... Quer dizer, penalidade não, a infração chama violação da política de comunicação. Quer dizer, você pergunta pro oponente quantas cartas ele tem na mão, ele responde 2, só que na verdade ele tem 3. Isso é uma informação que ele não pode mentir. Ele poderia, num torneio competitivo, simplesmente dar pra você contar as cartas, não falar nada. Mas a partir do momento que ele dá o número, ele tem que falar a coisa certa. Daí isso é um warning também, que é um erro de torneio. Legal, e 2 warnings por erro de torneio dão game loss na partida na qual você recebeu esse último warning. Isso. E se eles forem na mesma subcategoria, se receber um de jogo lento e um de falha da política de comunicação, aí eles não vão virar um game loss, tem que ser 2 na mesma categoria. Ok. E game loss, então, é a segunda penalidade, né? Você não toma game loss apenas por acumular warnings, tem uma maneira direta de tomar game loss. Existem algumas infrações que a penalidade padrão é game loss, né? Por exemplo. Erro de decklist, quando o decklist não bate com o seu deck, com as cartas que você tá jogando. Okay. Isso é um game loss, porque o cara pode abusar muito facilmente, né? Isso acontece direto em torneio, né? Sempre tem pelo menos um que preencheu errado, né? Esqueceu de listar os terrenos. Ok, vamos lá, Tomás. Eu vou jogar o pré-release e eu listo não vou dizer que é pré-release porque não tem a lista, né? O pessoal costuma não passar, mas vou jogar um GP selado. Eu listo o meu deck e o meu side, certo? Certo. Você vai listar todas as cartas, né? E daí você vai marcar na coluna total. Isso. É tudo e na jogando o que você tá usando no seu main deck. Digamos que eu tire da minha bolsa lá 3 míticas que eu abri ontem e coloco no deck pra deixar ele melhor. Só que lá na primeira rodada, no primeiro jogo, tem deck check. E você, como juiz, vai olhar meu deck e vai dizer, olha, tem 3 míticas a mais que nem estão na sua lista. Isso é game loss? Então, depende, a gente vai investigar. Se a gente... Bem, 3 míticas normalmente fica meio na cara, né? O cara colocou essas cartas na pool, daí deixa de ser essa infração que é decklist error. Daí vai virar um cheating, né? Trapaça. Ok. Que, bem, vocês querem entrar já na definição de trapaça? Não sei. Tudo bem. Na categoria de conduta antidesportiva, né? Que é aí é mais grave. Mas então, indo assim, se o Grilo vai jogar um torneio Modern e ele vai com deck de morte de Living End dele, isso, e ele percebe que o próximo oponente dele é um bad match pra ele, então ele sai ideia antes da partida e tem deck check. Você vai checar o deck e vai dizer, olha, tem cartas aqui que não estão listadas no main deck. Nesse caso é game loss. Se a gente entender que ele fez isso de propósito, não, vai ser cheating. Tá, se ele esqueceu. Se ele esqueceu. Ele saiu pro game 2 da última partida. E aí ele começou sem tirar o sideboard. Aí sim, isso. É um... É. problema de deck. Não, é direto no game loss. Não, vamos fazer o seguinte, vamos partir assim da definição de cheating, segundo o IPG, pra gente deixar claro esse tipo de dúvida. Segundo o IPG, tem duas condições para o que você estiver fazendo ser cheating. Primeiro, você tem que fazer alguma coisa que seja contra as regras. E a segunda é que você saiba que é contra as regras. Então tem mais uma? Isso. Na verdade, essas duas são uma coisa só. Você está fazendo alguma coisa que você sabe que é contra as regras, isso é uma das duas coisas. A outra coisa é que você tem que estar fazendo isso para ganhar algum tipo de vantagem. É algum tipo de vantagem. Então, se você deixou seu side sem querer, calhou de você pegar um oponente que é bom contra seu side, mas tipo, ficar comprovado que foi sem querer, que você deixou, sei lá. Aí então é uma coisa. Mas ficar comprovado, eu deixei meu side aqui no meu deck porque eu sabia que ia pegar esse deck, e ficar comprovado que você sabe que não podia fazer isso, aí você já tá trapaceando, entendeu? Ah, tá. Bom, nesse caso, voltando um pouquinho ao caso do selado, ou mesmo construído, digamos que eu tava pensando aqui no deck de pod, né, e anotei na minha lista que eu tô jogando de pod. Anotei em vez de 4 Collected Company, 4 Burfing Pod na minha lista. E tem o maldito deck check na primeira rodada. O que acontece? Bem, nesse caso, a gente vai ver se você realmente tá usando o Burfing Pod. Se você tiver, aí não, ser um pouquinho diferente. Eu tô usando Company, né? Eu tô usando Company e eu tava viajando na hora que fiz a lista. Eu fiz a lista errada. Então, como aconteceu um erro, um problema com essa lista, que ela não bate com o seu deck, isso vai gerar um game loss. Só que o jeito de consertar isso é a gente alterar a lista pra ela bater com o deck que você tá jogando. Então, nesse caso, tá claro que você tá jogando com a Company, só que você se confundiu e escreveu Burfing Pod. Não é como se você realmente estivesse usando 4 Burfing Pods. Mas isso seria diferente. Isso significa que eu vou tomar game loss todo game 1? Não. A gente vai mudar sua lista. Você vai tomar um game loss no primeiro jogo dessa partida. E a partir daí sua lista tá corrigida. Não vai ter mais problema de deck. Ok. Tem algum cenário em que é constatado um erro de listagem e o jogador tem que tomar game loss todo game 1 pra ir direto pro sideboard e corrigir o deck dele? Não. Não, imagina. É tipo, toma game loss, corrige o deck e fica o deck corrigido assim até o fim do torneio. Ok. Eu conheço um caso similar a isso que eu falei no Magic Online, né? Se você não faz a tempo, você... No Magic Online tem. No selado você acaba com todas as cartas e os terrenos sugeridos, fica aquela bagunça. Aí você praticamente perde todo o jogo 1, né? Tem uns heróis ainda que conseguem. Eu já vi gente ganhando torneio. Assim. Acontece. Acontece. Bom, legal. Então falamos aqui de game loss, né? Mais casos que geram game loss? Sim, tem muitos. Então, agora existia, né, o Drawing Extra Cards, que é comprar cards extras, que deixou de ser um game loss. Teve até aquela polêmica recentemente, que antigamente, se você comprou algum card extra, era instantaneamente game loss. Foi o que agora, aconteceu com o Patrick Chapin, loss, né? Não. Eu vou chegar no caso do Patrick Chapin. Ok. É uma outra infração. Agora, comprar cards extras, você toma um warning e revela a sua mão pro seu oponente, ele escolhe uma carta da sua mão e embaralha aquela carta na parte desconhecida do seu deck. Então, você meio que tá um plot seize de graça, assim. Só que é estritamente melhor do que perder o jogo, né? Então. Sim. Acho que sim. Eu não tava sabendo dessa atualização, né? Pra você ver como eu perdi contato com o dos juízes, né? Essa foi agora com Origins, né? Foi na última mudança. Okay, então, sim. Outro caso que gera game loss é o caso do Pet Shaping, que é você tem que revelar alguma carta pra mostrar que uma escolha que você fez é legal e você não revela aquela carta. Isso antigamente era uma penalidade separada que chamava falha pra revelar, failure to reveal. E a penalidade pra isso é um game loss. E é isso que aconteceu com o Chip, ele não comprou cards extra. O que eu entendi é que foi um erro de gameplay, que normalmente é um warning, mas nesse tipo leva um upgrade pra game loss, não é isso? Isso, porque o oponente não tem como verificar a legalidade da escolha dele. O oponente não tem como verificar que a carta que ele escolheu realmente era uma criatura da Aura Planeswalker. E isso tem consequências sérias na estratégia. Então pode afetar o resultado do jogo. A partir do jogo tá comprometido, porque ele pode ter pegado, por exemplo, suponho que é um outro caso, uma carta Sylvan's Crying agora, que vai ser reprintado em Battle for Zendikar. Você procura um terreno no seu deck e põe na sua mão. Você tem que revelar o terreno, né? Se você não revelar, você pode ter pegado qualquer carta. Então abre um espaço pra ganhar muita vantagem em cima disso, né? Então a penalidade tem que ser mais severa. Ah, sim. Tá certo. A próxima infração depois disso é Match Loss, quando você perde o duelo. Você perde a partida. O que pode causar um Match Loss? Tomás tem uma história. Essa história é meio polêmica, né? É meio polêmica. Duas coisas. podem causar net loss. É. A primeira delas é o outside assistance, ajuda externa. Ok. Que é você ou pedir ajuda pra alguém de fora da partida, ou você ir lá numa partida que você tá assistindo e dar o pitaco. Tipo, ah, não bloqueei aí. Uhum. É, essas duas coisas podem ser consideradas ajuda externa e geram um net loss. Se você pediu ajuda no meio de uma partida, essa partida você perdeu. É. É, quer dizer, 2-0, 2-1, seja lá. E, ou se você foi lá dar uma opinião, a próxima partida que você for jogar, seu oponente ganhou. Ah, tá. É, essa é uma das coisas que geram match loss. A outra é a conduta antidesportiva grata. Que, deixa eu até abrir aqui pra ler direitinho a definição, que ela é bem... Ok. Só dando uma dica, então, quando você estiver num torneio como, sei lá, um pré-release, um GP que é mais aberto, você pode ficar circulando entre as mesas, muito cuidado com o que você fala, pra onde você olha, o que você comenta em voz alta, porque isso pode influenciar nas decisões de quem tá jogando, pode prejudicar quem tá jogando e pode te prejudicar. Tudo que você falar poderá e será usado contra você, né? É, exato. E também é interessante pra quem vai de má fé pra esses lugares, leva muitos amiguinhos, fica de olho se a pessoa que tá atrás de você, de alguma forma tá sinalizando, fica andando entre você e seu oponente, para de repente olhar sua mão, ver a sua estratégia e sinalizar alguma coisa pro oponente, né? Tem isso, infelizmente em torneio aberto, o pessoal circulando, você tem que tentar se preparar contra isso. E aproveitando enquanto mais procura, qualquer dúvida que você tenha, se o oponente está roubando ou não, qualquer que seja a questão de mulligan, mais cartas na mão, embaralhar, você pode parar tudo que está fazendo, chamar um juiz e conversar a sós com o juiz, né? Cochichar no ouvido do juiz, olha, eu acho que está acontecendo isso, você pode ficar aqui do lado da mesa olhando, que eu tô muito desconfiado. É, sim, você tem todo o direito de chegar pro juiz e chamar ele pra falar de lado, né? Ok, ok. Legal, porque isso já dá uma certa segurança. Inclusive, uma coisa meio chata aqui, que de torneio outro tem, é quando o jogador acha que o oponente pode ter comprado carta a mais, aí ele pede pro juiz contar as cartas. Ah, agora, pede pro juiz contar carta as mais cartas. No meio. Okay. É uma coisa sempre meio chata, complicada, mas se o jogador pedir, você vai ter que acatar. Ok. É, se você não conseguir resolver de outra maneira, né? Às vezes, fazendo algumas perguntas, você consegue entender o que está acontecendo, de onde veio a carta, né? Enfim, vamos lá. A definição de conduta antidesportiva grave. Um jogador faz uma ação contra um ou mais indivíduos que pode razoavelmente esperar que essa ação crie uma sensação de being harassed, né? Que é meio, não sei, tradução. Ser assediado, né? De certa forma. Assim. É, sim. Assediado. Ameaçado, sofrer bullying ou perseguição. Isso pode incluir insultos baseados em raça, cor, religião, nacionalidade, idade, gênero, desabilidade ou orientação sexual. Ameaças ou violências físicas devem ser consideradas conduta antidesportiva, violência aggressive behavior, né, comportamento agressivo. É possível que o ofensor cometa essa infração sem malícia ou intenção de causar mal à pessoa que está sendo assediada. Sim. É um mal entendido, mas mesmo assim tem uma penalidade para isso, né? Isso. É claro que em casos extremos dá mais que um match loss, né? Thomas, você quer contar sua história lá do WMCQ ano passado ou é muito polêmica pro nosso querido podcast? Acho que é muito polêmica, melhor deixar... Tá bom. Deve deixar para outro dia. Ok, deixar essa de lado. Matamos match loss, então? Sim, tem essas duas impressões que podem gerar match loss. Ok, e desqualificação de torneio? Desqualificação, aí que fica a parte interessante, né? Essa é a penalidade mais grave, né? E dentro das condutas antidesportivas, praticamente todas resultam em desqualificação. Ok. Então, vou começar das que são mais óbvias, né, indo para as mais sutis. Okay. O mais óbvio de todas é cheating, ultrapassa. Que é, como a gente falou antes, tem a definição de você tem que fazer algo que você tá sabendo que é errado, com a intenção de ganhar algum tipo de vantagem. Tá, pergunta. Eu tenho uma pergunta. Usar cartas falsas, sabendo que elas são falsas, é qualificado como ultrapassa? Nessa forma, assim, te dá desqualificação? Com certeza. Ok. Mas é obrigação. Se você sabe que elas são falsas e está usando elas. Tá, mas é obrigação do jogador, então, ter a noção do estado das cartas dele? Porque, por exemplo, se eu vou em algum lugar, compro um deck vintage completo, com as Power 9, nem tiro do plástico, né? Encapo tudo e vou jogar. Numa deck check, por um acaso o juiz percebe, opa, tem alguma coisa de errado com essa carta, e acaba descobrindo que ela é falsa. Joga uma luz ali em cima, faz alguma coisa, vê que ela é falsa. A obrigação era minha? A responsabilidade de ver o estado da carta, se ela é real ou não, é minha? Sim, ainda mais se for alguma coisa mais complicada assim, de um deck vintage. É ideal que antes de você comprar, você verifique as cartas, ver se elas são verdadeiras. É. Porque não só questão de torneio, as cartas são muito caras, né? Você pode estar pagando muito dinheiro numa coisa que não vale nada. Sim. Daí, só que se por acaso o juiz determinar que você não sabia que a carta era falsa, aí vai se encaixar no erro de deck. E o problema é que você está usando coisas no seu deck que não são cartas de Magic. Então, o fixing para isso é tirar essas cartas e substituir por terrenos básicos da sua escolha. É. Ou se o juiz maior quiser, ele pode fazer umas proxies para você, mas proxies geralmente são só feitas em casos muito especiais, sabe? Quando uma carta é danificada durante o torneio, alguma coisa assim. É, tipo, seu oponente chega, você ganha, tipo, imagina se o oponente chegar, você ganha por causa dessa cartinha bosta, aí ele pega e rasga. Aí é, tipo, mais justificativa pro juiz morte te dar um... Assim, até em casos mais básicos, né, eu lembro de um pré-release que eu tava jogando, faltou terreno pra todo mundo, como muitas vezes acontece em loja grande, eu queria, acho que planície e só tinha montanha, e o juiz falou, olha, pega essas montanhas aqui. Eu falei, mas eu preciso de planície. Ele falou, tá vendo essa caneta? Essa caneta é mágica. Você escreve planície em cima de qualquer coisa e vira uma planície. Vai lá que é de boa. Mas é claro, né? Era um torneio selado, mais simples. Não tinha começado ainda, né? Tava todo mundo montando o deck, então foi mais tranquilo. Mas legal ver essa carta essa coisa de carta falsa. É, agora tem algo mais grave do que desqualificação, que é banimento. Então, na verdade, não é que... O juiz não pode dar o banimento. O banimento pode acontecer em decorrência de uma desqualificação. É assim. Se tem um banimento, vai ter uma desqualificação. Ah, ok. Assim, toda vez que um juiz desqualifica um jogador, ele tem que mandar um reporte pra Wizards, aí a Wizards vai lá investigar e ver se vale o banimento, sabe? Ah, tá. Além do reporte do juiz, a gente também coleta testemunho do próprio jogador que foi desqualificado, pra ele poder dar a versão dele, pra se defender, às vezes do oponente, de testemunhas, alguma coisa assim, para as pessoas que vão investigar terem a informação mais completa possível. E a palavra é investigação mesmo, né? É feita uma investigação em cima do caso para decidir quais são as atitudes. Legal. Geralmente, dependendo da infração, né? Às vezes é uma investigação que leva meia hora, quase uma hora, né? Porque desqualificação é uma penalidade bem grave e, tipo, o juiz tem que ter a certeza absoluta de que estão fazendo a coisa certa desqualificando o jogador. Tá certo. Impressionante, né, como é levado a sério essa questão. É bom, protege quem tá jogando de boa, quem é honesto, né? Agora, tem caso de banimento, gente, que não envolve a pessoa estar jogando, né? Sim. Mas nesses casos, também alguém tem que abrir uma investigação no centro de juízes, né? Ou, às vezes, é uma coisa, se for uma coisa muito mais... chama mais atenção, assim, às vezes ninguém faz isso, a Wizard já vai lá e mete martelo. Aí também tem o clássico caso, né, de uma pessoa que não tá jogando no torneio, tá fazendo, sei lá, um tal gazal, coisa assim, eu tenho a permissão de colocar ele no torneio pra desqualificar essa pessoa. Ah, é? Sim. Assim, você não quis pagar R$200 pra jogar esse GP, mas eu tô te incluindo nesse GP só pra te banir, é isso? A gente, um amigo nosso, o juiz, inclusive tinha chegado numa estratégia pra nulificar um torneio, né? Que, em teoria, num torneio competitivo, o juiz não pode estar jogando, mesmo no torneio que ele tá pitando. É. Então, a estratégia dele era fazer alguma coisa que cause uma desqualificação, tipo, ameaçar um jogador, sendo juiz. Daí, ele ia ter que ser inserido no torneio, desqualificado. Só que aí, como um juiz foi inserido no torneio, o torneio ia ter que ser invalidado. Putz, cara. Nossa, que rolo, cara. Bom, é uma estratégia pra quebrar o sistema. É, loop rolo. Eu tô lembrando aqui de dois casos graves de banimento, né? Três, um que nós já comentamos do americano lá, que depois de ganhar algumas partidas, uma pessoa ficou com um pouquinho de raiva e postou no Twitter, by the way, né? Por acaso esse sujeito foi condenado e já foi preso por assédio sexual. Uhum. Então a Wizard, por isso, baniu o sujeito, né? Averigou e de fato baniu. Lifetime, nesse caso, né? Pra sempre. Os advogados da Hasbro entraram em contato com ele, porque, lógico, né, não querem um jogo voltado para crianças também, né, seja jogado associado, e frequentado, né, com esse tipo de comportamento. Essa é outra discussão. Essa decisão foi bem polêmica, né? Sim. E foi Lifetime, né? Agora, um caso que eu lembro lá em Nova Phyrexia, quando foi lançado o spoiler, um pouco antes, algumas semanas antes, a Wizards faz o seguinte, ela solta a lista completa das cartas pra... Soltava, né? Não sei se ainda faz isso. Eu acho que não. Ela soltava pra alguns jogadores que escrevem artigos em revistas e sites, né? Ela ainda faz isso? Vocês sabem? Então, eu acho que isso era mais pra revista impressa, porque como a revista tem que sair meio que na época que tá lançando... Aí tem que lançar com bastante antecedência. Tem que ter a informação bem antes, né? Ok, Hoje eu sei que alguns sites, podcasts, recebem cartas singles, né? Cartas únicas de spoiler. Sim. E falam, olha, recebe assim uma semana antes ou cinco dias antes, fala no dia tal, meia-noite, você tem que soltar o teu programa com tal carta, né? Funciona assim, e é mais simples, e se vazar não tem tanto problema. Mas nesse caso, lá em Nova Firexia, cerca de um mês antes, né? Três semanas a um mês antes. Foi antes de começar os spoilers. Foi antes de começar, então no mínimo duas semanas antes. Duas e meia, três semanas antes. Mais de um mês antes. Chegou pela internet, vazou a lista completa, o spoiler completo da edição. Por quê? Porque o campeão mundial daquele ano, o Guilherme Matignon, ele escrevia artigos e ele recebeu o spoiler completo. Para poder escrever o artigo, ele pediu a opinião do amigo dele, que é o Guilherme Wafotapa, um dos maiores control players do mundo. E, inclusive, os dois tinham feito a final do campeonato mundial no ano anterior, né? O Wafotapa fez a mesma coisa, pegou o arquivo PDF que tinha todo o spoiler e passou para os amigos dele para pedir opiniões também. Putz. E assim vazou, né? Não teve jeito. Cara, não, também pediu, né? Ah, galera, vocês dão uma olhada aqui, mas ó, não é pra espalhar, hein? Pois é. Isso é grave, porque não é apenas pra escrever o artigo, pra promover o jogo, né? Quando vaza assim, algumas pessoas têm informação privilegiada antes do lançamento oficial. Isso mexe com o mercado do Magic também, é injusto, enfim. Então, o resultado disso, o Matignon foi banido por 2 anos, e se não me engano o Wafotapa foi banido por 1. Né, o Matinho eu tenho certeza. Esse ban já acabou, foi lá em Nova Firexia, mas foi um caso memorável aí de spoiler super antecipado. Verdade. Né. Um outro caso que não tem nada a ver com jogar Magic é um sujeito que tinha um DCI, né, e foi pro maior GP da história, que na época não foi Las Vegas, foi um ano e meio atrás. Esqueci o GP, tinha mais de 4 mil pessoas. Las Vegas? Tinha mais de 4 mil pessoas, foi o primeiro Vegas. Não sei se foi o primeiro Vegas, mas enfim, ele tirou foto dos cofrinhos dos jogadores. Não foi Las Vegas não, eu acho. Foi um outro, né? Mas foi o maior GP na época, né? Depois foi desbancado pelo Las Vegas. Ele tirou foto de vários cofrinhos de jogadores, um pouquinho com deficiência de gravitacional, digamos assim. Várias fotos, e ele posando com as fotos, né? O rosto dele e o cofrinho do jogador atrás. E é o tipo de humor que ele acha engraçado, enfim. Tem até uma foto dele com uma lágrima, que eu acho um pouquinho dramático até, mas tem lá umas 20 fotos, e ele jogou na internet, né? Fez um post no Reddit, que alcançou a primeira página do Reddit, inclusive. O Reddit é um site famoso, um fórum famoso, fácil de acessar e que tem alcance mundial. E isso resultou num ban de 18 meses, um ano e meio pra ele, né? Ele recentemente já acabou esse ban, ele voltou à primeira página do Reddit com uma foto dele em cima de uma mesa de Magic falando: eu voltei, meu ban acabou, prepare-se. Tá falando demais. Mas enfim, não teve nada a ver com Magic, ele apenas contribuiu pra puxar um pouquinho mais o estereótipo errado da comunidade de Magic, né? Expôs gente que não teve consentimento, né? Apesar de não pôr o nome nem o rosto das pessoas, pôs o cofrinho delas, né? Que é muito mais íntimo. E contribui para esse estereótipo errado do Magic, que é acima do peso, é o cara antissocial, né? Que não usa cinto, sei lá. Isso é só para os que gravam podcast, mas para os outros é normal. Nem vem, cara, nós três somos magrinhos, né? Não magrinhos, vai. Mas não temos um sobrepeso considerável, vai. Nós três aqui somos subpeso, na verdade. Se somar os dois, não dá o peso do cara que tirou as fotos. Eu já tô com os quilinhos a mais mesmo, aqui. Bom, enfim, e ele foi banido por 18 meses, então foi um caso de investigação, sem ele saber, tava ocorrendo isso, né, Tomás? Eu não sei de como que foi nos bastidores, né, mas até onde eu saiba, ele simplesmente descobriu que tava banido, eventualmente. Aí ele recebeu um e-mail, puf, você tá muito banido. Bom, legal, esses são casos de banimentos, casos extremos, né? Vamos um pouco pro dia a dia, o que mais pode acontecer com os nossos ouvintes jogando para release ou um torneio? Eu sei o que mais acontece, o principal causa de desqualificação, sabe o que é? Qual? É determinar o ganhador de maneira imprópria. O que isso significa? Está 1-1, o tempo está acabando, aí acabou o tempo, né? você chega pro seu oponente: cara, pra não ficar feio, ficar no empate, vamos jogar do dado pra ver quem ganha? Seu oponente fala: beleza, fechou, DQ pros dois. Ah, isso é novidade, olha só. Isso acontece muito. Isso desqualifica do torneio, desqualifica os dois do torneio. Sim. Decidiu o resultado da partida por dado, ou por par ou ímpar, ou por Joaquim Pô. Isso, porque você está jogando torneio de Magic. Que... isso. Por exemplo, pode ser... terminou o tempo, vocês jogaram 5 turnos, o jogo não acabou, aí você se propõe pro exponente: ah, vamos revelar as cartas do topo do deck de cada um pra ver quem que ia ganhar. Uhum. Isso também se encaixa nessa categoria. Ah, então se alguém souber que ficou combinado de, por exemplo, quem baixar uma criatura primeiro, o outro tem que desistir da partida, tem que entregar. Se isso aí ficar combinado e alguém souber, é desqualificação. Porque sim, eles não estão jogando Magic propriamente dito, eles estão jogando um jogo de sorte, praticamente, né? É. Ok, legal. Aí isso já começa a entrar meio que no campo de aposta. Acho que seria. Mais ou menos. Mas uma... fica a cargo da investigação, né? Ok, mas é permitido você conceder pro seu oponente normalmente, né? Você falar: olha, eu acho que você já tá com passaporte, então vai. Ou eu preciso dos pontos. Você pode pedir pro seu oponente conceder também, né, Tomás? Eu preciso dos Planeswalker Points. Você pode me dar? Aí ele fala: não. Ah, mas e se de repente caixa de booster que eu tenho aqui na mochila caísse na sua? Isso aí, qual a penalidade? Então, isso é bribery and wagering, né? Que é suborno e aposta. Eu não sei exatamente qual é a aposta. Que também é uma conduta antidesportiva bem grave que causa desqualificação. Acontece sempre assim nas últimas rodadas, né? Tanto que geralmente em torneio mais ou menos grande, o team leader, o Juiz Mor, sempre fala: ó, gente, vai começar a última rodada, fica de orelha atenta, porque é nessa hora que vai começar a ter gente tentando dar bribery. Ah, sim. E no caso, nas slips que nós preenchemos, tem um campo ali de split. Dividir, né? Não. Tem um campo de drop. Tem um campo de drop e tem um campo de empate, né? Isso. Não tem um campo de split? Não. Não. Tinha antigamente? Eu lembro de ter visto isso. Só se for antes de eu começar a jogar. Não. De voltar a jogar, né? No caso, foi. Ah, então eu tô viajando. Assim. Acho que o MP tá tentando levar pra uma das coisas mais complicadas, que é quando é que os jogadores que decidem splitar a premiação e se isso é bribery ou não, né? Isso. Então, você pode combinar, meio que dividir a premiação como você quiser com o seu oponente, desde que isso não esteja vinculado com algum oferecimento de resultado. Então, a definição de suborno é que aconteceu alguma oferta em troca de resultado. Okay. Então, por exemplo, você pergunta para o seu oponente: ah, você quer empatar e dividir a nossa premiação? Nesse caso, você está vinculando o empate com a divisão da premiação. E aí, se encaixa em suborno. Você está oferecendo você está subornando o seu oponente para empatar com metade da sua premiação. Ah, tá. E se você chegar e falar: vamos empatar? Sim. Você quer dividir a premiação? Aí já... Sim, nesse caso já não tá mais vinculado, porque a sua proposta de empate foi... não teve a ver com a proposta de dividir a premiação. Ou o contrário também. Vocês estão jogando, aí você pergunta pro seu oponente: ah, quer dividir a premiação? Aí o oponente fala: ah, beleza. Aí você pergunta depois: ah, bem, já que a gente vai dividir a premiação, vamos empatar? Aí ele pode falar: ah, beleza. Na verdade, nesse caso fica um pouquinho mais ambíguo, porque teve esse já que a gente vai dividir a premiação, mas fica meio vinculado. É muito sutil, né? É bem sutil. Assim, as pessoas que estão jogando são inteligentes, são livres pra tomar as decisões delas, né? Eu acho aconselhável que você saiba as regras, saiba que se alguém ouvir ou que se um juiz souber que você tá combinando, tendo bribe, já é. E, lógico, não é o certo a fazer, né? Mas se for da sua vontade e da do seu oponente dividir a premiação, e se vocês decidirem que o empate é melhor para os dois, bacana. As duas coisas foram decididas, os dois pensaram juntos nisso, né? Vocês vão preencher a slip normalmente, tem um campo ali para empate e pronto. Né? Na verdade, você não consegue colocar empate, né, Tomás? Se você decidir antes. Não, no campo de... quando os jogadores empatam intencionalmente, normalmente eles escrevem ID no campo de empates. Ah, empate mas intencional, eles podem empatar, né? Tá. Eles podem empatar intencionalmente quando eles quiserem. Ok. Uau, é profundo esse assunto, né? É complicado. Então, minha sugestão é: jogue Magic. Não oferece pra empatar. Porque, tipo, principalmente quando é pra entrar no top 8, assim. Quando você empata, você vai estar... tirando a chance de alguém que tá jogando Magic e pode ganhar e teria a chance de entrar no top 8 jogando Magic de verdade, né? Então a minha filosofia é não empatar por causa de standing, de premiação. É, concordo. Só que está tirando a chance de uma pessoa que teria justamente essa colocação. Enfim. Pois é. As outras coisas que podem gerar desqualificação que a gente ainda não falou. Vamos lá. É comportamento agressivo, que é você... É jogar com Mono Red Goblins e Mono Red Burn, é isso? Mono Red Burn não pode em torneio. Não. Comportamento agressivo é você bater em alguém ou, por exemplo, ameaçar um jogador. Uhum. Comportamento agressivo ele tem que ser direcionado a alguém. É, ou fazer alguma coisa que poderia fazer com que alguém se machucasse, assim, tipo, sei lá, você vira uma mesa. Uhum. Isso mesmo não sendo direcionado, você pode cair em comportamento agressivo. Ok, comportamento agressivo com seu próprio deck. Quando você tá zicado e bate, literalmente bate, soca o deck por cima. Algum problema? Isso eu daria uma conduta antidesportiva leve, porque se você só socou seu deck, isso não é ok, por isso que eu vou dar uma conduta antidesportiva, mas não é uma coisa que colocou as pessoas ao seu redor em risco, ou nada desse jeito. Uhum. Então, nesse caso, não entra em conduta antidesportiva, mas leva uma advertência pra você ficar atento, isso você não pode fazer. Ou seja, um warning. É, um warning. Warning, ok. Conduta antidesportiva leve dá um warning. Ok, bom saber. O que mais? Stalling, que é... Qual a tradução? Não sei exatamente. Enrolar o jogo. Enrolar, né? Demorar demais. Então, a definição de stalling é você tentar ganhar vantagem a partir do limite de tempo. Deixa eu ver aqui. Um atraso proposital, né? Digamos que a partida lógico, é sempre melhor de 3, tá 1-0 pra você, e você enrola pra ver se termina o tempo, porque se terminar o tempo, dá empate na segunda, na segunda partida, e você vence com 2-1, né? Ou 1. Você ganha de 1-0. O problema do stalling é sempre assim, você tentar diferenciar stalling de um slow play, né? Porque tem gente que simplesmente joga devagar. Sim. Mas aí chega um ponto que você tem que realmente ver se o cara tá fazendo de propósito ou não, se ele joga devagar assim mesmo. Porque às vezes é óbvio, né? O cara, sei lá, tá com dois terrenos na mão e nada na mesa, ele fica um tempão lá pensando. É, ele poderia estar blefando também, né? Mas eu acho que é mais na cara quando, por exemplo, os dois estão jogando de Abzan, você tem um rino na mesa, aí o seu oponente faz um rino, falta um minuto, aí você pega o rino pra ler, pra ver o que faz. Esse caso, assim, é mais descarado, assim. Ou fica pegando o seu cemitério do oponente toda hora pra ficar vendo, né? Eu tenho um caso pra contar nessa hora, na final de um pré-release, a mesa tava completamente empatada, era assim, 15 criaturas do meu lado, 15 do oponente, ninguém atacava ninguém, né? Tava terminando o tempo, eu tava na vantagem, se o tempo acabasse, eu ganharia o jogo. E o meu oponente chamou o juiz. O juiz falou, olha, você tem que jogar mais rápido, eu tava demorando bastante no meu turno. Eu falei, olha, você tá vendo o estado de mesa? Tá complicado. Aí ele falou, só que a cada turno ele não fica muito mais complicado do que o anterior, né? Você tem ele na cabeça já, ele foi ficando complicado aos poucos. Então não justifica você demorar a mesma quantidade todos os turnos. E eu acho que ele estava certo, em retrospectiva, tudo bem. Só que aí eu comprei uma carta que é um ato de traição, né? Domina a criatura do oponente para te atacar. Aí isso muda todas as contas. Então aí justifica, aí você mostra pro juiz e fala, olha, eu tenho isso aqui na mão, então vou ter que refazer as contas, tá? Tudo bem. Mas normalmente você tem que manter o estado de jogo, né? Tem que manter uma ideia do estado de jogo e tentar não demorar. E lógico, normalmente, se você suspeita que o seu oponente está enrolando, você pode chamar um juiz e pedir pro juiz ficar ali ao lado assistindo a partida. Stalling acho que é a infração que é mais difícil de você identificar. Sim, com certeza. É muito sutil mesmo a diferença de você identificar um slow play e identificar um story. Que aí você tem que saber que o cara tá fazendo isso intencionalmente pra ganhar vantagem no tempo, né? Sim. O que mais, Tomás? Então vamos lá. Tem. Que a gente ainda não falou, só tem mais uma, que é roubo de material de torneio. Nossa. A definição é: um jogador rouba material do torneio como cartas ou equipamento do torneio. Então, isso conta como. Tipo, você tá... Teve um caso que aconteceu uma vez quando eu era juiz, só que, na verdade, isso foi um mal entendido, não foi isso que aconteceu de verdade. Mas o cara tava jogando com o Ashiok, aí foi estilando as cartas do topo do cara, colocou as criaturas embaixo do Ashiok, terminou o jogo, ele embaralhou todas as cartas, pôs no deck, dropou e foi embora. E aí ele levou as cartas do oponente junto. Na hora eu achei que fosse um robusto material de torneio, porque o deck do oponente é um material de torneio, mas depois a gente foi atrás, a gente achou o cara, foi sem querer mesmo, o cara, tipo, tava procurando o dono. Bom. Sobre isso, uma questão. Imagina a gente tá jogando com o mesmo shield, e você joga uma claustrofobia na minha criatura, né? Depois, no final do jogo, eu acabo embaralhando ela no meu deck, e você, ao mesmo tempo que eu percebo que ela tá no meu deck, na próxima partida, você também percebe que você tá com uma carta a menos. O que acontece nessa situação? Pra mim e pra você. Isso vai ser... Pros dois, é o mesmo problema, que vocês estão jogando com um deck que não tá registrado. Um de vocês provavelmente tá jogando com um deck de 59 cartas, ou 39, né, se for limited. Sim. E o outro tá jogando com uma carta que não tava anotada na lista dele. Então, a infração é um game loss... A infração é erro de lista e deck, deck, né? E a penalidade é um game loss pros dois. Ah, os dois recebem game loss. Okay. Isso. Os dois estão... Por isso é ideal que você conte seu deck antes de, na hora que você tá embaralhando, pra ver se tá tudo certo. Se não tá aqui, tem uma carta a menos, aí o jogo não vai ter começado, você ainda não vai tomar esse game loss. Ah, mas uma boa vez dica. Que o jogo já começou, tarde demais. Boa dica. Tipo, se você perceber isso na sua mão inicial e você chamar o juiz, ainda dá pra você não tomar um game loss. Mas uma vez que vocês começaram a jogar mesmo, aí já é tarde demais. Pois é. Ok, vamos fazer um. Mais uma coisa. Pode falar. Se você comprar, por exemplo, você tá jogando, você tá ganhando do seu oponente, aí você vai lá e compra uma claustrofobia no seu deck GW, que era do seu oponente da rodada passada. Chama o juiz. Você vai tomar um game loss, mas se por acaso descobrirem que você tava com uma claustrofobia e você não chamou o juiz, porque você tava com medo de que alguma coisa ia acontecer, isso é trapaça. Isso. Então, isso vai causar a desqualificação. Desqualificação, perfeito. Muito interessante isso que você levantou, Tomás, porque normalmente se você percebe e fica com o negócio na mão, esconde, o seu oponente nunca vai saber, né? Você não é obrigado a mostrar pra ele. Às vezes ele descobre, né? Ele faz um duress. Aí você mostra a sua mão que tem uma... Não, assim, normalmente não tem como, normalmente, né? Não. E a vontade pra você, como foi um engano seu, você não tá fazendo aquilo de propósito. A tentação é bem grande. A tentação é segurar, né? Porque você sabe que vai ser penalizado por aquilo e você não merece. Foi um pequeno erro, mas se for descoberto depois, é desqualificação, que é muito pior do que game loss. Isso. Vamos entrar então em alguns conselhos para evitar desses problemas acontecerem? Bem, primeira coisa então que você já falou, Tomás, é ficar contar o deck. Contar o deck é uma coisa que acontece, é muito mais fácil em limitado, né? Que você joga com 40 cartas normalmente. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo aqueles cortes em que elas montam quatro bolos, né? Ou fazem um corte em triângulo. Isso não só serve para cortar o deck, mas como também serve para contar as cartas do deck. Isso, né? Sim, eu sempre faço isso. Se seu oponente fizer isso, pode perceber que muitas vezes ele está contando o número de cartas no deck. Por quê? Se você deu o deck para ele cortar e ele percebeu, contando ali, que tem 39 cartas, ele vai parar, chamar o juiz e vai ganhar o primeiro jogo. Certo? Isso, porque como você apresentou um deck legal, já é tarde demais pra você sair ileso, né? Você vai tomar uma... Perfeito, então sempre conte o seu deck, o deck do oponente. O deck do oponente, se você tiver a paciência de cortar daquela forma, conte, né? Não apenas corte. E o seu deck no final de cada partida, faça como o pessoal faz no Commander, né? Commander todo mundo conta o próprio deck pra saber se não ficou alguma peça perdida. As cartas geralmente são mais caras. Faça sempre isso também. No final de cada partida, conte quantas cartas tem e vê se você esqueceu alguma coisa do sideboard no main deck pra próxima partida. Outra coisa pra tentar prevenir que tem alguma trapaça envolvida, né? Quando você estiver cortando o deck de seu oponente, o que as pessoas geralmente fazem? Tipo, embaralha olhando pro nada, sabe? Olha pro teto, sei lá. Mas uma coisa boa de fazer é ver se seu oponente não tá olhando pro seu deck também. Porque justamente a gente tá discutindo de... não sei se a gente chegou a gravar essa parte do... Acho que não. Que mais pro começo do ano teve um jogador que ele fazia assim, né? O oponente dava pra, pro deck pra ele cortar. E ele dava aquelas olhadas, sabe? Ficava com a parte da frente das cartas um pouquinho pra cima pra ele conseguir ver. Sim. Aí na hora de cortar ele ia colocando todos os terrenos pro fundo, sabe? É possível fazer isso com um truque de mãos, né? E o sujeito era habilidoso a ponto de, ao mesmo tempo em que conversava com o oponente dele, distraindo o oponente dele, ele fazia isso e numa velocidade impressionante. Porque ele controlava as 7 cartas do topo. Isso. Ou seja, enquanto ele embaralhava, ele obrigava praticamente o oponente dele a pedir mulligan. E aí no mulligan o oponente vai embaralhar o deck e dá pra você embaralhar também. Então ele fazia isso de novo, o oponente acabava mulligando a 4, né? E aí não tinha chance de ganhar. E, Então, é sempre bom, como o Guilherme falou, olhar se alguém tá olhando a parte de baixo do seu deck, onde dá pra ver a carta. Ou se ele tá com a face das suas, do seu deck pra cima. Inclusive, eu pensei agora, outra coisa boa de se fazer é, quando cortar o deck do seu oponente, passar o dedo em cima ou embaixo pra ver se não tem nenhuma carta de ponta cabeça. Porque isso é um jeito de marcar carta. Por exemplo, se você colocar suas bombas viradas ao contrário, tipo, sei lá, com shield aberto pra você, todas as outras cartas estão com shield aberto pro outro lado, aí você tem como saber se a próxima carta vai ser uma bomba ou não, né? Mesmo só, sei lá, pega um dos seus decks, dá uma praticada assim, passando o dedo em cima ou embaixo, você vai ver que você consegue perceber quando é a parte de cima ou de baixo do shield. Então faz isso pra ver se não tem carta de ponta cabeça no deck do seu oponente, que às vezes ele pode tá marcando as cartas. Se bem que frequentemente também acontece de ele sem querer embaralhar alguma coisa de ponta cabeça, né? Mas sempre tem que pensar nessa possibilidade. Bom, moral da história, fique de olho enquanto o seu oponente embaralha, né? Embaralhe certo, sem olhar para as cartas, mas também fique de olho nele. Se você tiver alguma suspeita, peça para o oponente educadamente, né, Tomás? Parar de olhar pro baralho, olhar para você, olhar para o céu, para o extintor, né? Se mesmo assim você tiver alguma suspeita, chama um juiz e cochiche no ouvido dele. Olha, eu acho que ele está embaralhando, roubando, está fazendo maço. Aí o juiz vai ficar ali do lado e observando. Outra coisa é sempre ficar de olho quantas mãos ou quantas cartas tem na mão do seu oponente, pra ver se tem alguma consistência, né? Pra ver se de repente não aparece uma carta extra. Teve uma vez que eu tava jogando um torneio, faz um tempinho já, não lembro nem se o torneio é importante ou não, que o oponente ficou, cada passada de prioridade eu perguntava, quantas cartas na mão? Quantas cartas na mão? Quantas cartas na mão? Começou a ficar irritante, tipo... Mas é direito dele, né, Tomás? É direito dele. Eu não sei do jeito que ele fez, mas isso é uma coisa que tem que se levar em conta, tipo, prestar atenção nas cartas da mão do seu oponente pra ver se não tem mais carta do que devia. Então, você pode, se você ficar incomodado, você pode simplesmente parar de responder e pedir pra ele contar, né? Porque aquele negócio que eu tinha comentado de informação, número de cartas na mão é o que a gente chama de informação derivada, você não precisa fornecer. Você não pode mentir, né? Isso. E você sempre pode refazer os passos do jogo pra saber se o número de cartas que ele tem na mão é certo, se tem a mais ou a menos, né? Pode. Você olha pro cemitério, se teve alguma cantrip, ou se, sei lá, ele começou jogando ou comprando, você sabe quantas cartas ele tem que ter na mão. Então, assim, não custa nada perguntar de vez em quando, ou se você tem alguma suspeita, né? Esse oponente tem que te dar informação, faz parte do jogo. E já que a gente tá falando, prestar atenção no oponente nas cartas dele, se você estiver jogando um torneio ilimitado, presta atenção na língua que as cartas estão. Que geralmente, em torneio ilimitado, todos os boosters vão ter a mesma língua. Então, sei lá, você tá jogando aqui um selado aqui no Brasil, aí então naturalmente todas as cartas vão estar em português. Se alguém abrir uma expedição pra Zendikar, vai estar em inglês, mas aí você já sabe que é especial, que a carta toda em condições normais, você tá jogando o torneio, aí o seu oponente faz uma carta super forte e você percebe que tá em inglês. Aí, cara, essa coca é fanta, tem alguma coisa errada aí, porque todos os boosters estão em inglês, sabe? Porque às vezes quando o cara é ruim em trapacear, ele deixa essas coisas acontecerem, sabe? Sim, pode aparecer. E outra coisa também... Ninguém vai parar de se eu colocar uma carta em inglês, né? Ou às vezes chega ao absurdo de colocar uma carta com o símbolo de expansão errado, não sei. Sim, e principalmente em limitado, existe, né, a chance da pessoa, principalmente dia 2 de pré-release, a pessoa trazer cartas de fora pra pool dela. Quando ela tá com um deck muito encaixado, né? Tem, por exemplo, 7 raras e nenhuma foil. Se ela abrir os 6 boosters, é difícil. No mínimo, né? Então é bom ficar de olho se ela abriu, por exemplo, 3 raras iguais, né? Mesmo 3 incomuns iguais, é muito difícil, né? Você pode requisitar um deck check, né, Tomás? Ou pelo menos no caso de pré-release, checar a lista de cartas que a pessoa... Colocou, pode. Não? Pode, né? Inclusive, pode, conta... mas... O juiz não é obrigado a fazer. Não, tipo, a gente costuma fazer, só que eu acho meio chato do jogador que fica pedindo toda hora. Tinha um jogador que a gente foi... Eu fui apitar não lembro se era um PTQ ou W, não sei o quê, no Rio de Janeiro, e absolutamente toda rodada que ele perdia, ele pedia pra gente fazer um deck check no oponente. Ups. Só pra tentar... Vai que ele ganha uma vitória de graça ali, né? Sim. Mas... Não dá pra encaixar isso em algum tipo de conduta antidesportiva, não? Eu teria que olhar com mais cuidado, mas eu acho que o que a gente poderia fazer é falar, tipo, cara, para de pedir. Isso aqui por é uma penalidade por isso, acho que não. Mas é bom, se ele desobedecer, já tá cometendo a penalidade de não obedecer o juiz. Aí tá de boa. Mas ele pode apelar. Foi o juiz Moore que deu a ruína. Geralmente apelação, esse tipo de coisa tem que passar pelo juiz Moore, né? Sim. Bom, O que eu queria dizer é que existem pulls fortes, existem decks que são extremamente bons em Limited. Então, eu recomendo você não sair pedindo deck check por qualquer coisa. Sim, tipo, sim. Três incomuns iguais eu não pediria. Tipo, teria que ser alguma coisa muito fora do normal. Três Planeswalkers. MP, conta a história do pré-release de Return to Haven. Return to Haven, eles colocaram todo mundo que escolheu a mesma guilda na mesma mesa. Né? Uhum. Eu não fiquei em Celestia, mas alguns colegas ficaram, não lembro se algum de vocês ficou. Não, né? Não fiquei. Mas enfim. Oi? Tava de hack dos jogos do Celeste. É, você veio dois do encantamento que dá mais 3, mais 3. Hack dos é nóis, velho. Eu também fui de hack dos no segundo dia. Enfim, nesse torneio, o pessoal que tava na mesa, todo mundo que abre uma rara ou uma mítica muito. Que vale muito, né? Muito chamativa, acaba falando, acaba aparecendo, né? E além disso tem a listagem, tem que passar pro lado, conferir, enfim, todo aquele negócio. E lá no meio do torneio, lá pela quarta quinta rodada, um sujeito que tava de Celestia, escolheu Celestia, né, tava com a caixinha de Celestia, acabou jogando duas Frostanes no jogo, foi aqui em São Paulo. E alguém que tava ao lado dele percebeu, opa, você tava perto de mim na mesa de Celestia, mas você não abriu nenhuma Frostane. Na verdade, ninguém na mesa inteira abriu Frostane. Se eu não me engano, uma delas era foil, então alguém teria gritado, né? Como sempre. E claro. Então o oponente do sujeito viu, pediu pra chamar o juiz, conferiu e o sujeito foi pego. Ele roubou. Ele tinha pego Trostanis de fora e inserido na pool dele. Ele inclusive tomou um ban de um ano. Ban de um ano. Pois é. Lá no devir. Por roubar no pré-release. Que coisa. Roubar no pré-release é que nem roubar doce de criança, cara. Por que você faz isso? Pra quê? Não seja esse cara. É Brasil, né, cara? Tanto que deram uma boa diluída na premiação dos pré-releases pra parar com essa palhaçada, né? Pois é. Dica legal também, só reforçando, leia tudo, né? Principalmente em limitado. Leia bastante, releia, cuidado com as regras, né? Leia seu oponente, veja a linguagem corporal dele, se ele tá desconfortável, se ele tá dando alguma dica de que tem alguma coisa errada, né? E nunca fique fora do nunca deixe seu espírito sair do corpo no meio do jogo. Nunca viaje no meio do jogo. Falando em ler a linguagem corporal do oponente, muitas vezes você consegue saber se o oponente é novato ou já é mais experiente só pelo jeito que ele se comporta, né? Então isso é uma boa, porque às vezes ele faz que a carta fazia alguma coisa e fez outra. É, cara, um jogador mais novato, às vezes ele erra, né? Mas quando o oponente que claramente é mais experiente, sabe? Que você vê que ele fica lá embaralhando a mão toda hora, né? Ele chega e faz uma habilidade errada e fala, não, achei que era assim mesmo. Aí, cara, você já tem que ficar de olho nisso, sabe? Porque às vezes ele tá tentando fazer de quem entendeu errado, só que na verdade ele tá tentando tirar uma vantagem, sabe? Só pergunta pra vocês dois. Os dois jogadores são responsáveis pelo bom andamento do jogo, certo? Os dois têm que manchar das regras e tem que cuidar para que o jogo não desvirtue do normal. Não sim, é isso. Sim. Então, se alguém muligar para 7 de novo e o outro não fala nada, a culpa é dos dois. Não é? A responsabilidade de não responder às regras é dos dois. Sim, mas nesse caso é um pouquinho mais diferente. Normalmente o oponente só é responsável por manter as coisas do jogo, garantir que depois que o jogo já começou, nada de errado tá acontecendo. Ok, então nesse caso é uma coisa mais fácil de passar despercebido, tipo, o cara não ligar pra 7 de novo. Então a gente não, nesse caso não vai dar uma punição pro oponente. Ok, mas é só, né, no geral assim, tem que ficar de olho, tem que manter o estado do jogo normal e nunca desvirtuar, né? Tentar sempre ficar atento ao que está acontecendo. Só uma última coisa, então, pelo menos para mim nesse aspecto, que é observar o oponente, mas algumas coisas são um pouco mais difíceis de observar. Você não pode, por exemplo, pedir para o seu oponente tirar a carta do shield e você tocar na carta e fazer um teste se ela é real ou não. Mas é um tipo de trapaça que acontece, até mesmo com essas cartas com frame novo. Já ouvi falar que tem cópias chinesas que são muito difíceis de identificar a falsidade. Os chineses manjam de fazer falsificação, viu? Pois é, imagina de cartas antigas, alfa, beta. Lembra da Star City Shop? Até o shopping inteiro é falso, né? Falsinho. Cara, é um site que vendia umas staples muito barato, sabe? Tipo, Jason Wayne Sculptor era metade do preço. Ah. E, não, tipo, era uma coisa tipo 3 dólares, assim, não era metade do preço. Era não, 3 dólares era demais. Vacilada. Não, era uma coisa bem escrachada. Eles meio que colocavam um aviso lá meio que escondido. Isso aqui a gente. Isso aqui é só proxy, a gente tira o nosso da reta se alguém não gostar. Tá, tal, é a responsabilidade do comprador e tal. Porém, não. Porque eles não podem fazer isso. Tava tendo bastante falsificação vindo da China esses últimos anos, né? Tanto que é por isso que agora a Frame Novo tem esse selinho de autenticidade, né? Todas as foil raras e mítica raras têm esse selo, né? Uhum. Mas eu já ouvi falar, nunca vi, tá? Mas já ouvi falar de falsificações boas chinesas com esse frame novo. Sim, né? Sim. Do frame antigo nem se fala, tá cheio, né? Então tem algumas maneiras de identificar. Uhum. Eu tô aqui com o site, tá listando as três melhores maneiras de testar pra ver se a carta é verdadeira, né? Qual site? Puka Trade. Eu não sei quanto renome tem esse site, na verdade. Puka Trade é bem conhecido. Tá, então, primeiro teste. Teste da luz. Você pega, você só precisa de uma lanterninha de bolso, né? Preferivelmente de LED, mas qualquer uma serve. Assim, você pega a carta suspeita e pega uma carta que você sabe que é real. Tipo, por exemplo, pega um terreno básico. Não tem por que falar que tá um terreno básico. E você encosta a lanterna acesa na parte da frente da carta e olha como é atrás. Geralmente é uma carta falsa, vai ter a luz vai ter um padrão diferente na parte de trás de que uma carta real teria. Sim, as fotos estão aqui, eu vou colocar o link na descrição para quem quiser ver, tirar a dúvida. Mas é diferente, é bem perceptível, né? É um teste que você faz com uma lanterna, basicamente. Lanterna do seu celular provavelmente já deve ser suficiente. Sim. Mas lógico que tem algumas falsetas que conseguem bypassar isso aí, né? Sim, claro. Aí você tem o segundo teste, que é o teste Rosetti, que acho que aí você já precisa de uns equipamentos mais especiais, né? Rosetti test. Vamos lá. Tem que dar um zoom gigantesco na carta. Você tem que ter uma lupa parruda pra isso. Então tem um link aqui na Amazon, uma dessas custa 80 dólares. É complicado. Mas é um baita de um zoom e você consegue, se você tiver uma carta real, que você tem certeza que é real, você compara pela distribuição das cores, né? O problema é que às vezes dá falso positivo esse teste, né? Porque algumas tiragens têm uma maneira meio diferenciada de fazer, né? E dá um falso positivo. Então, quando é muito sutil assim. Às vezes você compra sem saber e põe no seu deck Legacy ou Vintage pra jogar. Ou às vezes o oponente de fato tá usando de má fé e coloca no deck dele esse tipo de carta, né? Tem algum tipo de alguma maneira de combater esse tipo de trapaça, gente? É que a gente não pode simplesmente no deck check chegar e pegando carta por carta pra ver se é real. Vai cagar o torneio desse jeito, sabe? Então não tem jeito. O máximo que você pode fazer é, tipo, o jogador suspeita. Acho que meu oponente tá usando uma carta falsa. Ou às vezes um juiz passa do lado, acho que essa carta é falsa. Aí você dá uma olhada pra ver se é falsa ou não. Inclusive, acho que eu li uma história um dia de um torneio, que é muito tempo atrás mesmo, que o juiz tava lá passando, o cara tava lá com o espectro hipnótico. Ele olhou assim pro espectro hipnótico, puxa, cara, esse espectro hipnótico tá com uma cara muito estranha, acho que pode ser falso. Aí naquela época os testes eram bem primitivos, sabe? Era bem de teste, teste que não dá pra garantir. Aí depois vão fazendo teste, parece ser real, mas ainda não boto fé, né? Aí então ele chegou pro jogador, cara, eu posso fazer o rip test? Pra quem não sabe, rip test é assim, você rasga a carta e vê se tem a fita azul, tem uma fitinha azul dentro. Se ainda tem essa fitinha? Tem. Tá. Parabéns, sua carta é real e ela tá rasgada. Então, existem alguns fakes que tem uma fita azul no meio também, né? Isso já não. Cara, eu não sei se precisa fazer tanta questão de colocar a fita azul no dentro, porque esse teste é um teste que ninguém quer fazer, por questões óbvias. Claro, e assim, você não pode também ficar pegando carta por carta do seu oponente e jogando uma lanterninha ali, você tem que tirar do shield, não dá. Logisticamente é muito difícil, né? Então meio que depende de você, e se você vai comprar uma carta falsa, tenta comprar uma carta falsa que não dá na cara. Não compre cartas falsas. Eu vou pela linha do Tomás. Se você quer ser um pirata, vai piratear filme, vai assaltar navio, mas não no Magic. Se alguma carta falsa vier pra você, não passe pra frente. Né? Se você tem alguma suspeita, sei lá, joga Commander com ela, né? Não desmerecendo o formato, mas fica contigo, não passa pra frente. Inclusive tem gente assim que faz as proxies assim, de Volcanic Island e tal, justamente só pra jogar Commander mesmo. Ou né? o meu cubo inteiro é proxy. São proxies que, lógico, dá pra perceber na cara, mas é uma forma de não contribuir pra que isso continue, né? É injusto com quem investe, às vezes, milhares de dólares em um deck Legacy ou Vintage. E, ou até Modern hoje em dia, né? Dependendo do deck. Passa de $1,000. De R$1,000 com certeza, né? O real tá desvalorizado. E é injusto você ir com um deck que custou, sei lá, R$15 na Star City Shop. E todo encapadinho. O Shield custou mais que o deck nesse caso. É. E vai lá e tem um desempenho similar, né? A maneira mais fácil, então, é não passar pra frente, não comprar esse tipo de carta, não comprar de quem você não conhece. Não tem pra passar, né? Mesmo que você não tenha certeza, né? Tipo, você chegar e olhar, não sei se essa carta é real. Não, não passa pra frente, pega, cara. Porque. É. Se você conhece alguém que tem. Alguém, sabe? Então, se você conhece alguém que tem, que tá tentando passar, para. Fala pro pessoal, pô, não dá, tá desmerecendo o jogo. Se você viu alguma coisa estranha, né? Você fala pra pessoa, olha, eu acho que isso aí é falso. Eu conheço um teste que faz, é rapidinho. Pra ver se a carta é falsa ou não, aí dá um toque já. Mas o jeito é não passar pra frente, é não comprar desses preços milagrosos que o pessoal faz de vez em quando também. Começando do princípio, se a carta tiver uma verdadeira pechincha, desconfie. Sim. Se é bom demais pra ser verdade, é porque provavelmente não é. Eu quero falar, eu tô pra viajar, não quero mais saber de Magic, tá aqui a minha Ancestral Recall por R$500. Eu diria que não. Não. Guarda os 500 pra você, porque não dá. Bom, e aí, gente, mais coisas? Também tem um último teste aí, que é o teste de luz negra, que é meio que deu uma pulada aí. Ah, sim, da luz preta que, nas cartas, tá. Se você calhar de ter uma luz negra, assim, você pega duas cartas reais e aqui a carta suspeita e põe embaixo da luz negra. E tem que ser na parte de trás, na parte da frente não dá pra ver muito bem, né? Assim, dá uma boa comprada nas bordas. Geralmente a carta falsa vai ter uma diferença meio que considerável embaixo da luz negra, né? O site que a gente tá olhando faz questão de falar que bend test não funciona. Assim, eu acho que há tempos antigos talvez até funcionasse, mas hoje em dia, cara, se você fizer uma carta falsa que não passa no bend test, você falhou como pirata. Só pra explicar, o bend test é o teste da dobra, né? Você dobra a carta e vê qual impressão que fica da dobra nela, né? Em teoria, se a carta fizer rugas, ou se ela não voltar pra posição original, ela é falsa. É essa a ideia. Mas enfim, se a carta suspeita for muito nova, provavelmente vai passar nesse teste de boa, né? Porque... Sim. Bom, legal. Acho que é isso, né? Vou contar um caos aqui também, que acabou nem dando em DQ, que foi no PTQ Porto Alegre do ano passado. Que assim, foi um PTQ limitado de Teros. Que assim, o oponente, ele tinha feito dois decks com a pool dele, né? Então vai lá, joga o game 1, tá? Joga com esse deck. Game 2, vai lá, joga com o segundo deck, né? Os dois decks estavam com o mesmo shield. Game 3, o jogador embaralha os dois decks, pega os dois decks, põe embaixo da mesa e dá um deles pro oponente cortar. Que palhaço. E aí? Eu acho que introduz uma certa... uma certa aleatoriedade, né? Muito caos. Eu gosto desse tipo de coisa, mas eu não sei se é válido num torneio. Eu não sei dizer se você pode fazer, mas é uma estratégia horrível. Você não sabe com que deck que você vai jogar, né? Não. Tipo, o jogador sabia com que deck ele ia jogar. O oponente não sabia. Tudo bem, né? Você tá tentando esconder informação do seu oponente. A mesma coisa que, sei lá. Uma coisa que é permitida também é no sideboard você colocar, antes, né? Antigamente, você colocar 15 cartas do sideboard no seu deck, embaralhar tudo e depois tirar 15. Pro seu oponente não saber quantas novas você colocou. Isso ainda faz, né? Não deixou de ser verdade. É que agora você também pode mudar a quantidade, né? De cartas do deck de um lado pro outro. Mas se você manter a mesma, é uma coisa interessante. Mas isso é jogada, né? Isso faz parte do jogo, não é bem trapaça. Eu te contar o que aconteceu depois, né? O juiz morto tava do lado. Aí, tipo, ele viu assim, aí foi um bom tempo de investigação, na verdade, porque ele me contou depois que olhou assim, pra ele foi de que na hora, né? Mas aí ele foi pensando, pô, não, acho que, não sei, pensando bem, não se encaixa em uma das qualificações pra DQ, né? Então, ficou assim, acho que atrasou muito o torneio, eles ficaram, tipo, quase uma hora só investigando, pensando o que fazer, né? Porque, instintivamente, o jogador tinha feito alguma coisa errada, só que eles não conseguiam explicar direito o quê. Aí o resultado disso, na verdade, foi um game loss pro jogador, porque ao fazer isso ele não tava exatamente apresentando o separadamente o sideboard do deck. Pelo menos foi isso que eu entendi. Aí deu uma linha pro plano de deck e decklist. Ah, polêmico, hein? Eu não teria assim, nenhuma informação. Na verdade faz tempo também, na época as regras eram outras, né? Sim. Pois é, polêmico. Bom, gente, foi legal o assunto, já falamos bastante e eu tô satisfeito. Tô meio cansadinho. Esse assunto dá pra falar mais ainda, se quiser, né? Dá pra ir infinito, né? Vamos fazer uma parte 2 algum dia. Acho que demos uma boa passada aí, né? No próximo dia dos piratas a gente fala mais. Ano que vem que tem mais. A gente ensaia o nosso sotaque de piratas, né? Deixa eu chamar o Teobaldo então pra transição. Vem, Teobaldo. Chega de aventuras por hoje. Hora de encontrar a taverna mais próxima, abrir uma bebida gelada e entrar na banheira. Bom, fase final, limpeza, considerações. Primeiro, obrigado, Tomás, por estar aqui, contribuir com a gente. Opa. A nossa voz da razão aqui. Consultor oficial de trapaças, quer dizer, regras. O que mais, gente? Vocês querem mandar abraços? Eu quero mandar beijo pra minha mãe, meu pai, pro Tibate, porque ele trabalha de graça. Só um beijo pro meu cachorro que ficou quietinho, então. Dessa vez era que a última vez ele tava fazendo algazarra, né? Ele tá acostumado. Ele tá trancado pra fora do meu quarto, mas ele não fez barulho, então... Boa, Tomás. Queria dizer que se você faz trapaça, pretende aplicar esses golpes nas pessoas, você vai pro inferno e o Teobaldo vai estar te esperando lá. E você vai ser obrigado a jogar com um deck sem terreno. Cheio dele. Você vai zicar forever e o deck só vai ter o Teobaldo pra jogar. Então, vai ser obrigado a jogar contra o deck de eggs. Quero só ver se você aguenta. Mas falando sério aí, só pra terminar, eu vi um exemplo de uma coisa muito legal hoje, passar aí a falar aí pra galera. A gente mora numa região um pouquinho intensa aqui em São Paulo, né? Uhum. E eu vi um sujeito abordando um rapaz. E hoje de manhã, né? O rapaz tava saindo perto da USP, o sujeito abordou e começou a acompanhar. Conversando, né? O sujeito, lógico, né? Daquele porte, todo tatuado, conversando e tal, mano. E tava simulando ali um assalto. E o rapaz tentando andar, tentando disfarçar. Eu vi um carro dando a volta, no sentido que ele tava indo, parando perto dos dois. E quem tava dirigindo o carro se oferecendo pro rapaz, né? Falou: "Oi, aí, parceiro, chega aí, entra aí." Tava se fingindo de colega, né? Pra tirar o rapaz da situação. E depois o carro deu a volta de novo, eu paro no sinal, perguntei: "Não, e aí, você viu o que tava acontecendo ali? Era aquilo mesmo?" Confirmou comigo, era mesmo. Os dois nunca tinham se visto, né? O motorista e o rapaz não se conheciam, mas foi esperto. Aí eu acho que é uma dica pro pessoal: se você tem carro, se você vê alguma coisa estranha acontecendo desse tipo, de repente você pode ajudar fazendo muito pouco, né? Acho que foi legal, foi uma presença de espírito do motorista ali, tava de manhã, não ia acontecer provavelmente nada de mais grave, foi bem legal, ajudou o rapaz. Então, uma dica aí, você tem carro, observar um negócio desse, você pode ajudar uma pessoa em perigo, né? Já que falamos de piratas aí. E mais uma coisa, falando de piratas aí, ó. Hoje a gente, dia Halloween, né? Festa da fantasia, a gente veste a criança de pirata, não é, Tomás? A gente tem o dia de falar como pirata. Pirata é herói, né, nos filmes da Disney. Mas se você voltar 500 anos, eles eram ladrões e assassinos. Não, cara, na verdade era um pouquinho além. Pelo que eu li, eu posso ter errado, né? Também tem casos e casos. Mas a maioria dos piratas eram assim, eram marinheiros que se revoltaram. Porque naquela época, funcionava assim pra você virar marinheiro. Você tá de boa no cais, alguém te dá uma paulada na nuca e de repente você acorda no barco. Você trabalha como escravo. Era assim que funcionava. Então, é muitos casos de pirataria era assim, os caras chegavam, não, cara, eu não queria estar aqui, chega dessa bosta, né, vamos fazer motim, tirar o capitão de lá, colocar um dos nossos como capitão e partir pra uma outra empreitada, né. Então, mas foi isso que eu entendo pela pirataria, né. Tem os sanguinários e tal, tipo, Barba Negra e tal, mas no geral eu acho que pirataria era mais nessas linhas. É, mas tem a pirataria, como você falou, a sanguinária mesmo, tem aqueles motins, né, se revoltavam facilmente contra o capitão. Tem a parte toda de assaltar os outros navios, assassinar quem estava dentro. Até hoje a gente vê remanescentes disso, né, lá na costa da África, né, os piratas modernos, né, e é da mesma forma, assaltam um navio. Então eu fico imaginando se daqui a 500 anos a gente não vai ter o dia de falar como traficante, vestir as crianças como traficantes, né, porque, pô, seguindo essa linha é parecido. É que pirata ganhou um toque, assim, meio folclórico, né, que se começa as histórias, assim, que não... É aventura, isso é aventura, verdade, emoção. Então esses piratas aí que a gente vê nas histórias são mais fantasia mesmo, sabe, não é tão pra refletir os piratas reais, era mais pra... Sabe, é mais meio que uma liberdade artística, sabe? Ah, sim, sim. E de fato, tem um senso de aventura, né? A vida no mar, pulando de navio em navio. Isso. Quem jogou Assassin's Creed 3, acho, sabe como não, que é? Não, foi o 4. Foi o 4. Que teve o... Foi o 4 que tinha um navio? Se bem que acho que a partir do 2 que você costumava, podia ter navio, mas é 4 que deixou mais central. O 2 foi o Ezio, não sei se foi o 3 ou o 4 que teve o índio. É o que tem piratas. O índio norte-americano. É o terceiro que teve o índio. Ah, você já começou a controlar um pouquinho o navio aí, mas você não era pirata. Legal. Esse jogo foi legal. Mas isso é outro cast. outro cast, realmente. Inclusive, a gente não falou nenhuma das cartas de Magic que tem o tipo pirata. Navio pirata. Tem um navio pirata. Eu acho que tem uma mecânica de piratas, inclusive. Qual? Pelo causa da. É uma coisa que. Não, acho que é uma coisa que quando eles entram em jogo, cada jogador paga um, se não, sacrifica uma permanente. É uma coisa assim. Ah, verdade, né? Acho que era os piratas têm, não lembro em qual coleção. Acho que é isso. Nossa. Não podemos esquecer do nosso querido pirata favorito, o Ramirez de Pietro. Ah, lenda. Isso é bem. Azul iniciativa, e preta era iniciativa e PR, eu não lembro quanto era. Engraçado, né? As cartas que tem quatro cartas que tem piratas no nome são azuis, todas. Por causa do mar, navios, enfim. É. Legal. Bom, gente, é isso. Chega, né? Chega. Vou pular um tema pro Dia da Bandeira. Cultura, Hack do Sketch é cultura também. Exatamente. Bom, se você quiser seu dinheiro de volta, reclamar bastante, dizer que não tem mais feed ou que o feed não tá funcionando. Nós temos uma feed, podem parar de pedir. Não, a feed não esteja funcionando. Eu não prometo nada. Então, nosso Twitter é @hackdoscast, o e-mail é mtgbrpodcast@gmail.com. Tomás, obrigado de novo, valeu. Obrigado, Tomás. Valeu, gente, boa noite, até a próxima. Boa noite, beijinhos. Até semana que vem. Masterchef, né? Já final. Assisti Masterchef, com certeza. Tchau, Teobaldo.